rapaz, a gente chega umas 7 horas no mercado na encruzilhada. Aí o bloco é parado, né? Ele fica só bebendo, velho. Cheirando loló e fazendo umas músicas doidas, tocando e cantando. Aí é muito bom, velho. É um bloco que faz inovação mesmo ao entorpecente, né? O hino é assim, ó. Tem doce? Tem. Tem. Maconha? Tem. Também. Aqui não falta nada. O Bright tem? Tem. Sucesso tem? Também. Noiados da encruzilhada. É pra dormir no meio-fio e acordar urinado com a máscara de patinho. Sim, tem que botar a máscara. Com a máscara de patinho, eu vou chegar no mercado. Um pote de requeijão pra me deixar instigado. Vou ficar muito doidão, vou ficar muito noiado. Maconha tem? É uma apoteose do caralho, velho. É bom demais, mano. Eu sou roleteira. Eu não faço mais novela. Chega de novela. Fudeu a alma do irmão. Vamos lá? Tá preparadinho aí? Bora. Orlando. Tô sim. Vai. Atenção, emissoras retransmissoras do grupo Benzina no Meião Corporation S.A. Ao toque de 5 lamentos de cinza do Orlandinho. 5. Jeová, meu pai. 4. Ai, ai, ai, ai, ai. 3. Chegou minha hora, né, Deus? 2. Ô, oh, me ajuda, pastor. Está no ar o Benzina do Meião, número 17, nessa sexta-feira, onde se comemora o Dia Internacional da Luta das Mulheres. O Benzina vem aqui para dar toda a solidariedade à luta internacional de todas as mulheres do mundo. Estou aqui, eu, Cristiano Machado, o seu âncora favorito. E lá do outro lado, aquele homem, aquela sensualidade, a encarnação da sensualidade, completamente empolgado hoje, ele, Orlando Calheiro. Cara, hoje o seu otimismo exacerbado está particularmente irritante, cara. Meu otimismo te ofende, né, cara? Nossa, cara, é porque assim, a minha vida virou sei lá, é um carro desgovernado, tá ligado? Na ladeira? Um Palio. Monza 87, único dono, desgovernado na ladeira. Essa é a minha vida nesse momento. Aquela primeira cena do A Vida é Bela, tá ligado? Que eles descem aquele canhambeck e passam no meio da galera. Isso, exatamente isso, cara. Eu tô fudido nesse nível aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Um Opel Tigra. Um Opel Tigra. Que é isso? Não sabe o que é um Opel Tigra? É um carrão, cara. É tipo um Corsa invocado. Corsa? É. Um Corsa invocado? O que é isso, cara? É, cara, depois você coloca. Nossa. No Google. Vai ter imagem aí. Opel Tigra. É, desgovernado em queda livre na ladeira. E pegando fogo. E pegando fogo, tá, cara. Com o Orlando lá dentro, na boleia, mim, dizendo: tá tudo ok, galera. Eu vou estacionar ali embaixo e já volto. Me espera aí, guarda meu lugar aí, galera. Guarda meu lugar aí. Como é que tá depois desse carnaval, maluco? Cara, eu terminei quarta-feira de cinzas achando que tinha tomado a surra de um agiota, né, cara? Porque é, você falou. Pra quem não sabe, surra de agiota é só na perna e na lombar, né? Tipo, tá devendo dinheiro, assim. Não que eu tenha passado por isso. Não, esse mês. Nunca, mas, tipo, apanhei, nunca apanhei de agiota, sempre de outros profissionais. Pago minhas dívidas em dia. Pode falar qualquer coisa de mim, mas menos que eu sou caloteiro. Menos, cara, que eu apanhe de agiota. Mas... É, pois é. Chego quase, mas eu tenho que pedir bem, perdão e tal. Mas aí eu descobri que eu tava com cálculo renal, né? Pra variar um pouco, né, cara? Cara, se e cálculo 1, aí, cara, quando eu fazia física, se cálculo 1 já é uma merda, imagina cálculo renal, cara. Nossa, que piada horrorosa, cara. Piada merda. Bem merda mesmo, assim. Ruim mesmo, tá ligado? Bem, cara, desculpa, bem foi o que deu pra fazer. Foi o que deu pra fazer essa sexta-feira. Pô, mas foi muito ruim. Muito ruim, foi bem ruim. Cara, e é muito louco quando você chega no... Eu fui pro hospital, né? Quem me acompanha no Twitter, Instagram, viu, né? Que eu fui hospitalizado rapidamente, mas fui. E aí é muito louco quando você chega na quarta-feira de cinzas, jovem, tatuado, bigodudo, e fala assim, tô com um rim fudido, todo mundo te julga falando assim, encheu o corno de bebida, seu filho da puta. Vai pro fim da fila, que tem um monte de gente aqui que precisa de atendimento. Seu depravado. Não, tava, cara. Tava transando, não. Tava bebendo álcool, tava cheirando maconha e fumando cocaína. É isso que você tava. Maconhado, é maconhado. E é maconhado, nada, uma expressão que meu pai sempre usava, cara, pra mim. Ah, eu amo. Ah, é maconhado, eu amo, sou, eu vou tatuar alguma parte do meu corpo, é maconhado. É maconhado forever. Mas, tipo... É maconhado 4 ever, é muito... tem que ser. Mas foi isso, meu carnaval. Pô, meu carnaval foi super sussa, cara. Pô, acompanhei Cacique de Ramos, chorei com o Cacique de Ramos. Pô, maior entre os maiores. Cara, carnaval da Avenida Chile do Rio de Janeiro. Sensacional, só na aguinha, entendeu? Pô, água com gás. Sussa, porém. É, não, foi tranquilo mesmo, cara. Já sou um idoso, né? Parece, já tô vendo a morte chegando, né? Todos os dias eu acordo assim, né? Opa, tô em casa. Diz que tá, não, porque assim, todos os dias o Kafka falava uma coisa que era impressionante, né? Assim, a sensação de acordar e ver que as coisas estão no lugar é tipo assim, a maior das surpresas, né? Porque assim, se você pensar todos os contos, é sério, se você pensar todos, sim, os contos do Kafka, sei lá, pelo menos dois, o processo e a metamorfose, acontece com o cara acordando e falou, ih, deu ruim, tá ligado? Pode crer. O cara acorda e vira tipo um besouro, depois acorda e tem uns caras processando ele e tal. E eu, toda vez que eu acordo e falo assim, caralho, não tô no umbral, saca? Tipo, tô bem, cara, tô legal. Assim, não acordo cheio de gente de branco do meu lado, assim, olá, Orlando. Tipo, agora sua casa é aqui, Orlando. Não, clipe do, eu não acordo um clipe do Jorge Versilo, assim, eu falei, cara, por que tá todo mundo de branco nessa porra aqui? Vai te fuder, irmão. Eu, particularmente, eu não acredito que o inferno exista como prega a maioria das igrejas, né? Mas se eu acordar num clipe do Jorge Versilo, cara, eu acho que vai ser o inferno. Não, mas é isso que eu tô falando. As pessoas o pessoal que deve estar achando que eu tô falando que clipe do Jorge Versilo, eu acordei no céu, ou uma coisa assim. Não, cara, isso aí é o inferno, cara. Imagina a galera com aquele sorriso patético na cabeça. E aí, vamos lá. Nada vai fazer me desistir. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de benzina no meião, né? Já que somos emaconhados forever, vamos falar do benzina no meião nesse último programa. Olá, ouvintes do Benzina. Estão achando estranha a voz que chegou por aqui? Acontece que hoje o programa de vocês vai ser um pouquinho diferente. A gente tomou posse desse lugar e agora o programa é nosso. Não é mesmo, Letícia? Sim, ahá, uhul, o programa é nosso. E então é isso aí, tomamos conta da bagaça toda. Hoje vamos ser nós duas. Aguentem. É, se vocês tiverem um problema com isso, vocês vão continuar tendo problema com isso. A gente não tem muito o que fazer. Mas assim... Vamos ser mais sincera, né? A gente não tomou posse assim, entramos, pé na porta, soco na cara e etc. Acontece que aquilo que todo mundo já sabe, mês da mulher, o que todo podcast faz? Chama a mulher pra fazer alguma coisa, porque já que não vai ter mulher no elenco fixo, convida a gente no mês da mulher e parece que fica tudo bem. É, mas assim até eu, né, que sou bobinha, né? É, não vou reclamar do Barba, porque o Barba traz muita convidada mulher pro Teologia de Boteco, né, e tal. É biscoito! É biscoito! Mas a gente conhece muito podcast que só tem homem no elenco, e aí faz o teatrinho de chamar a mulher em março, normalmente para falar de coisas de mulher, entre aspas, e o resto do ano caga solenemente para nossa existência, né? Tô cansada de saber. Hoje no Benzina a gente tá em vozes um pouquinho diferentes do que vocês estão acostumados, ouvintes. Aqui quem tá falando é a Tupá Guerra, e comigo hoje não tem nem Barba, não tem Orlando. Pá. Tem a Letícia Dacker. É! É! Pois é, né? Tamo aqui, caros ouvintes. A gente tá aqui com os nossos drinks, olhando pela janela com cara de brava e pensando, cara, é sempre assim. Pode apostar que mês da mulher, chega março, toda podcaster recebe aí um monte de convite pra falar de um monte de coisa. A gente, todo mundo, né? É quase a versão moderna de dar flores. Então a gente não podia começar o Benzina de um jeito diferente, já que a gente... não exatamente tomou posse do Benzina, a gente foi efetivamente convidada, a gente precisava trazer esse pequeno detalhe aqui para vocês. E, claro, né, o Benzina já teve convidadas mulheres, mas pessoalmente acho que falta uma mulher no elenco fixo desse programa. Né? Né? Entendedores, né? Entenderão, entendedores entenderão. É, sim, e eu acho importante pra caramba esse movimento do mês de março, mas seria mais legal se as pessoas usassem isso como uma alavanca pra levar a sério a parada e expandir isso pro ano inteiro, né? Pra ver que ter mulher no elenco não morde, não prejudica nada, prejudica só as pessoas idiotas que ficam reclamando da presença de mulher no elenco. Nós existimos, lidem com isso. Estamos em todos os lugares, parem de encher o saco, vão lá escutar Mulheres Podcast, não só no mês de março, mas no ano inteiro, e sejam menos cuzões. Pois é, né? Já tem inclusive pesquisa, pra quem gosta de pesquisa científica, né? Eu tô muito acostumada que eu gravo nesses podcasts de divulgação científica, o pessoal adora pesquisa. Então, quem gosta de pesquisa científica, tem pesquisa que mostra que quanto maior a variedade de pessoas, quanto mais diverso uma pesquisa, mais rápido ela evolui. Então... Só tem vantagem, né? Só vejo vantagens. Inclusive, a gente sabe, eu tava conversando isso esse fim de semana, não me lembro mais com quem, juntou um pessoal aqui que escuta o meu podcast, o Pistolando, o pessoal de Curitiba a gente se juntou, passamos a tarde inteira conversando, das 4 da tarde até 1 da manhã conversando, Tupá. Acabou. Olha, eu não sabia nem como eu me chamava mais. Eu não posso nem julgar, porque se tem uma coisa que eu faço muito é falar. Eu falo assim, se a gente começa a conversar, vai falando, o tempo já passou todo, então. Pois é, bem-vinda à minha vida. E aí, em algum momento, surgiu uma conversa sobre uma pessoa desprezível que eu conheço, que foi um amigo meu por muitos anos e foi decaindo moralmente de maneira muito marcada ao longo dos anos, e eu parei de falar, e me sinto muito bem de ter parado de falar com ele, não posso voltar atrás e deixar de ser amiga dele, infelizmente, porque isso é uma mancha no meu currículo. E ele foi, olha, veja só, foi aluno da única escola no Brasil que ainda é só para meninos, que é o São Bento, no Rio de Janeiro. Olha, tem uma escola só para meninos. É a única que sobrou no país inteiro. Não preciso nem dizer que grande parte do pessoal que sai de lá é meio desajustado, né? Eu conheço os amigos deles e o pessoal não é muito bom na cabeça, não. E aí tem uma série de estudos, né, que indicam que quando a escola é só de meninas, é ótimo para as meninas. Quando é só de meninos, é uma merda. E quando é mista, que é a imensa maioria no mundo, graças aos céus, é bom para todo mundo. É um pouco menos bom para as meninas porque tem que ficar aturando os meninos, basicamente, né? Mas a companhia feminina faz bem aos alunos homens, a quanto parece. Então, só tem vantagem, realmente. Né, eu acho muito interessante. Eu ia justamente citar essa pesquisa, que é muito... assim, como mulher, eu entendo. Pra mim faz todo sentido que uma escola que só tenha mulheres tenha notas melhores e as mulheres se deem melhor num ambiente assim, né? Não me surpreende. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver como tem dados efetivos pra mostrar isso, né? Por sinal... ouvintes, pra quem não me conhece, né, a gente nem se apresentou direito. Não, nem direito, nem não direito. Mas assim, vocês vão ficando sabendo da gente ao longo do programa, preocupa não. Mas eu fiz meu doutorado fora do Brasil e, né, jogando a cartada terrível, mas assim, uma das coisas que me deixou chocadíssima quando eu fui pra fora do Brasil, quando eu fui pro velho continente, pra além mar, era que lá, tipo, eu tava na Inglaterra e lá era super comum escolas separadas por sexo. E na Alemanha também. E eu fiquei chocadíssima, porque até então, pra mim, isso era uma prática atrasada do passado que nem existia mais no Brasil, porque, enfim. E lá é altamente comum. E daí, boa parte, todas as mulheres que eu conversei sobre esse assunto por lá, todas elas me falaram, pô, não, mas na real é muito melhor para as mulheres a escola separada. Então, a gente apoia que continue tendo escola separada, porque para as mulheres é muito melhor. Eu falei, cara, que surreal, né? Olha só esse mundo. A gente achando que é super evoluído. Nada. Os países, não tem nada disso. As pessoas têm uma ideia muito... Quem nunca morou fora tem uma ideia muito romântica do que é a vida lá fora, né? E não fica difícil você... A gente tem essa síndrome de vira-lata muito forte realmente no Brasil, e as pessoas repetem as coisas, esses conceitos, esses preconceitos, mesmo sem saber, né? Você pergunta pra pessoa que nunca morou fora, ela vai falar, nossa, fora do Brasil é muito melhor. Eu pergunto sempre, onde você foi? pra dizer que é fora do Brasil, tudo é muito melhor. Me diz aí, faz a lista dos países que você conheceu, onde você morou. Aí a pessoa não é que fica, você morou, que era realmente incrível. É, né? Aí a pessoa, não, às vezes a pessoa fala, eu nunca saí do Brasil, não. Então, porra, cala a boca então, cara, né? Porque é muito diferente, né? Você tem que ter uma experiência pra poder julgar, né? E, assim, como alguém... Eu morei 4 anos e meio fora, né? Assim, sei lá, quase 4. Tempão fora. E é isso, cara. Tem coisas legais? Tem coisas legais. Mas tem coisas legais aqui também, né? Tem coisas que são horríveis. E tem coisas que... O pessoal, a gente brincava muito, a gente falava... Nah, onde que aconteceu isso? Só no Brasil pra acontecer uma coisa dessas, assim, né? Como, por exemplo, uma amiga que teve o computador roubado da sala dela na primeira semana de aula. No doutorado, na Inglaterra. A sala dela foi arrombada na Inglaterra, no doutorado, e roubaram o computador dela. E teve uma onda de assaltos na universidade que arrombavam todas as salas e roubavam os computadores. Enfim, ficou caramba, super tensa a universidade por um tempo. Pois é. Fora isso, a outra coisa que eu achava mágico era quando as pessoas viravam e falavam, tipo, não, porque na Europa é tudo limpinho. Eu falo, cara, que Europa que vocês foram, né? Que não foi da mesma que eu morei, não. Porque, tipo, eu morava perto de um... Tinha um canal, né, perto da universidade que eu morava. E tinha, assim, eu ia passear no canal e tinha sofá boiando. Uma vez eu vi uma... Ah, nossa, uma maravilha. Eu tava comentando outro dia num grupo aqui sobre aquelas bicicletas, né? Sobre aquelas Yellow, aquelas bicicletas que você não... Que não tem a estação, né? Pra você... Pra quem não sabe, tem muitas cidades grandes, nas cidades, nas capitais. Imagino, não sei exatamente em quais outras, mas no Rio eu sei que tinha, ou tem ainda. Aquelas Brasília famosas tem. Bicicletas do Itaú. É. Pois é, no Rio eu não sei nem se tá funcionando ainda, porque, né, a gente tem uma tendência histórica a depredar as paradas. Mas... tinha, até a última vez que eu fui, tinha, e eu vejo muita gente usando, inclusive, mas é aquela bicicleta laranjinha do Itaú que você tem que deixar, pegar ela numa estação determinada e deixar ela ali quando você acaba a sua corrida, né? Tem um aplicativo, você escaneia a bicicleta, isso é cobrado no seu cartão de crédito e tal. E aí, aqui, nunca teve isso, e agora tá aparecendo a Yellow, que é o mesmo esquema de você escanear a bicicleta, patati patatá, só que você não tem uma estação, você pode deixar a bicicleta em qualquer lugar. Na hora que você abre o aplicativo, ele te diz, né, todas elas têm GPS, e ele diz pra você onde as bicicletas mais próximas estão. Se tiver alguma próxima de você, você vai lá, escaneia com o celular, desbloqueia a bichinha, usa e tal. E depois, quando você acabar a sua corrida, você larga onde você quiser, né? É, não precisa levar a uma estação, porque não tem esses pontos, né, precisos, assim. E aí, eu tava comentando isso. Poxa, usei essa bicicleta hoje, é legalzinho, funcionou super bem e tal. E aí, comentaram, poxa, mas o pessoal deve depredar as bicicletas pra caramba, né? Porque brasileiro é foda. Aí, eu, hold my beer. Aí, fui catar, né, as reportagens, os artigos, mostrando que na China, na Holanda mesmo, na Austrália, que tem serviço especializado em tirar essas bicicletas do rio, porque as pessoas simplesmente tacam na água. Por que não, né? Você tá ali andando, terminou de andar com a bicicleta, por que não jogá-la dentro do rio? É, pessoa, acorda de manhã, hoje eu tô com vontade de jogar uma bicicleta no rio. Hoje é isso que eu vou fazer, né? Então, tem muito, acontece muito. Eu achei várias notícias sobre isso em vários lugares do mundo. Ou seja, não é exclusividade do Brasil, mas a gente fica achando, as pessoas em geral acham que é, né? Eu sou muito desmistificadora dessas coisas, assim, porque eu sou carioca, mas eu tô morando em Curitiba tem 3 anos e meio, e as minhas viagens de Uber, elas seguem um roteiro, assim, né? Eu assim, entro no carro e falo, boa tarde. Aí a pessoa fala, ah, você é carioca? Né? Aí eu falo, aí eu falo, sou. Aí eles perguntam, já se acostumou com frio? Aí eu falo, não tem problema, porque eu morei fora há muitos anos e lá fazia muito mais frio do que aqui. Onde você morou? A Itália. Ah, deve ser muito melhor que o Brasil. Aí eu falo de novo, hold my beer. E aí eu começo a desmistificar as coisas, né? Porque realmente a maioria das pessoas tem uma ideia muito romântica do que é morar fora, acham que tudo funciona maravilhosamente bem automaticamente, e não é assim, né? Tem muita coisa que funciona errado, tem muita coisa cretina, tem muita coisa que te irrita todos os dias. E aí eu conto algumas coisas da Itália, que é um país particularmente irritante de se morar, e aí o motorista fica, caraca, eu não sabia disso. Falei, tá vendo? Agora você sabe. Quando você conseguir ligar todos os eletrodomésticos da sua casa ao mesmo tempo aqui em Curitiba, dê graças aos céus que você não está na Itália, onde existe um teto de quilowatts por hora que você pode consumir. Se você acender o forno, ligar o forno, ligar a máquina de lavar louça e alguém for secar o cabelo no banheiro, a ligação cai. E você tem que descer para ir lá na garagem mexer no disjuntor, voltar e se irritar com todos os relógios digitais que estarão piscando, 000, colocar tudo no lugar de novo. É isso aí. Certo. Pois é, eu acho que não tem um lugar perfeito no mundo, não. Tem um lugar interessante, mas não tem um lugar perfeito, hora. E, tipo, você tem que pensar o que que pra você, naquele momento da sua vida, tá melhor. Por sinal, eu já fui uma pessoa muito menos, muito mais apegada a países, etc, etc, e depois de morar fora um tempo, etc. Agora eu acho que os anarquistas estão certos, esse negócio de fronteira, assim, eu acho que os anarquistas estão certos em muitas coisas. Mas esse, particularmente, no aspecto de fronteiras e passaportes, e etc, é uma babaquice sem tamanho. Eu acho que, tipo, obviamente, eu estou falando de utopia, viu, caros ouvintes? Acho que o pessoal do Benzina tá acostumado, né? Mas, essa coisa, cara, cada um devia poder morar onde te se encaixa melhor no, na sua perspectiva naquele momento, porque não tem um lugar ideal no mundo, não. E de acordo com a fase da sua vida também, né? O tempo passa, as suas prioridades mudam, as suas preocupações mudam, né? Entra filho no diagrama ali, e aí já muda a tua perspectiva toda. Realmente, a coisa varia muito ao longo dos anos, né? Eu atualmente estou em Curitiba e estou muito bem. Gostaria muito de ficar mais tempo aqui, não sei quanto tempo ficarei antes do país implodir e eu ter que ir embora, porque eu tenho uma filha. Então, não sei, mas por mim, eu gostaria muito de ficar aqui por mais tempo. Mas pode ser que um dia eu enche o saco e queira ir para outro lugar, né? Eu já conheci muitos lugares bacanas onde eu cheguei e falei, caraca, eu super moraria aqui. Pois é, não, o que eu ouvi quando eu tava voltando pro Brasil depois do doutorado, você é louca de voltar pro Brasil? Ah, eu também, direto. Né? Como assim? Você teve a oportunidade, primeiro a minha bolsa de pesquisa foi paga pelo governo brasileiro e eu tenho uma obrigação contratual de voltar pro Brasil, só pra começo de conversa, né? E depois, cara, eu tava precisando tanto voltar pro Brasil e ver meus amigos e ficar perto um pouco, e tem coisas meio imateriais que não dá nem pra explicar direito, que você sente falta, e é isso. Sente mesmo. E eu costumava falar pras pessoas, cara, mas e se você voltar e não gostar? Eu falei, daí eu mudo de novo. Olha só que magia que existe. Né? Existe essa coisa mágica que você pode, tipo, sair dessa vida. Claro que não existe em todos os países, né? Vamos lembrar que em vários países do mundo, mulher não pode viajar desacompanhada ainda. É. Pode dirigir. Agora pode, né? Na Arábia Saudita podem dirigir, mas... Pode dirigir. Há restrições, se não me engano, né? Mas, se eu não me engano, existem 6 países no mundo em que mulheres não podem viajar desacompanhadas pra fora do país. Gente, inacreditável. 2019. Ai, 2019 e mulher precisando de autorização de marido pra viajar sozinha. E mulher sendo convidada pra podcast só em março. É, né? Difícil de engolir. Difícil de engolir. Tem muito que evoluir ainda. É, ou explodir, né? Também sempre uma opção. Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu torço sempre pro meteoro. Eu sou totalmente team meteoro. torço sempre pra ele, porque eu acho... enfim, acho que a gente tá fazendo tudo muito errado, tá dando tudo muito errado. E não gosto. Somos uma raça muito escrota e o mundo seria mais legal sem a gente. Mas aí sou eu, né? Por falar em clichês de cidades e lugares de morar, porque no Brasil tem também, né? Tipo, demais. Bom, você é carioca, não sei o quê, tal lugar é perfeito. Curitiba, essa metrópole perfeita, né? Do Sul Maravilha. Então conte pra gente um pouquinho mais como que foi seu dia ontem nessa metrópole do Sul Maravilha. Olha, eu confesso que parte do problema do que aconteceu ontem foi exatamente o fato de eu me sentir realmente segura. Porque pra carioca, meio que qualquer lugar é mais seguro, né? A gente tem um radarzinho, assim, bem sensível e tal. Só que eu não moro no Rio desde 2002. Então, meu radar foi pra puta que pariu já, sabe? A minha sagacidade já era, né? E o que acontece é que, depois de quase 15 anos morando numa cidade pequena na Itália, onde eu não precisava nem abaixar o pino do carro, meu marido me sacaneava. Por que você sempre fecha o pino do carro? Eu falei, porque tem que fechar ele. Pra quê? Ele nem entendia, porque isso não existe, né? E aí eu perdi esse hábito, perdi o hábito de ficar escaneando o ambiente, procurando gente esquisita e coisa e tal. Depois eu vim pra cá, que é uma cidade bem mais tranquila do que o Rio, então eu realmente relaxei. ontem. Certo. Ontem. É, domingo, portanto, estamos gravando hoje o quê? Segunda, dia 11 de março, ontem, que foi domingo. Eu estava com o meu digníssimo colega de podcast, o Thiago, no centro. Ele estava hospedado num hotel no centro. A gente veio fazer um encontrão com o pessoal do Pistolando no sábado à tarde, esse encontro infinito. E ontem, olha que delícia. Foi maravilhoso. E ontem eu passei no hotel dele para entregar um gravador que a gente conseguiu comprar graças aos nossos apoiadores para fazer um áudio melhorzinho. E a gente ia almoçar e ele ia embora de volta para Joinville, que é a cidade onde ele mora. Beleza, saímos do hotel, vamos lá, só então, vamos a pé? Vamos. E estamos lá andando, conversando, taranana, numa praça onde eu passo muitas vezes durante a semana e tal. Eu não vou frequentemente ao centro, mas quando vou, todos os ônibus param ali, é uma praça super frequentada, mas era domingo, tava meio às moscas. E a otária aqui com o celular na mão caçando Pokémon, meia culpa. Vi os dois caras do outro lado da rua, achei eles meio esquisitos, assim, o relojão. A primeira coisa que me chamou a minha atenção foi o relojão gigante, dourado, horroroso, que o cara mais alto dos dois estava usando. Falei, nossa, que coisa feia, meu irmão. Os caras através foi a primeira, eu juro. Além de assaltante, ainda tem péssimo ainda gosto da moda, pra você ver, né? E aí eles atravessaram a rua na nossa direção, meio que fazendo, assim, né, o símbolo assim, do cigarro, um gesto de fumar com a mão, porque o Thiago tava fumando, então achei, pô, os caras vão parar pra pedir o isqueiro pro Thiago. Vieram e, de repente, quando o Thiago tava tirando o isqueiro do bolso, o cara tirou do bolso dele, da cintura dele, uma pistola. Olha que maravilha. Aí ficou aquele climão, né, e eu nunca fui assaltada dessa maneira. Eu já tive coisas roubadas, assim, furtadas de mim, mas assalto assim na cara dura nunca tinha acontecido. Nem todos os anos. E morou no Rio de Janeiro. Pra você ver, né? E aí foi meio punk, né, amigos? Porque você não sabe como reagir, né? Eles não estavam drogados, não me pareceu, não tinha nenhum estado de agitação anormal, assim, né? Falaram um pouco e o cara foi direto, arrancou meu celular da minha bolsa, né? Ele viu que eu tinha enfiado o celular na bolsa quando eu achei que eles iam atravessar a rua, enfiei num bolso lateral. O cara viu que ele não é otário, otário sou eu, e ele foi lá e tirou o telefone do bolso. Pokémon estava aberto ainda. E depois começou a pedir carteira. Eu fiquei, confesso que eu fiquei paralisada, assim, com a bolsa no ombro, e ali fiquei, igual um dois de paus. Não sabia como reagir. E aí ele arrancou. Por sinal, falando em reagir, não reajam, tá, amiguinhos? Sim, por favor, não reajam. Reajam assaltos. Que é pior, né? Persigam seus sonhos, mas não reajam assaltos. E arrancou a correntinha do meu pescoço com uma certa força, assim, deixou um pouquinho marcado. Não chegou a me machucar, mas com uma marquinha vermelha. E eu pensei, nossa, que cara mal educado. A mente da gente é muito estranha, né? Muito estranha. Eu me lembro nitidamente desse pensamento passando pela minha cabeça. Nossa, que cara mal educado, né? Tipo, que assaltante mal educado. Que é, que coisa, esse. Né? Cadê a civilidade do bandido? Cadê? Se não fosse no Brasil, se fosse na Europa, ele tinha assaltado, né? Em inglês. Tava pensando. Né? Muito mais fino, só que não. E aí a sorte é que Thiago foi ninja, fada sensata, calmo. Ele que é uma pessoa normalmente extremamente ansiosa, ele estava calmíssimo e conseguiu evitar que acontecesse coisa pior. Ele tava com a sacola com o gravador que eu tinha trazido da Itália pra ele, foi comprado em euros, né? E não tinha sido usado ainda, tava na caixa. E ele conseguiu, de alguma maneira, desviar a atenção dos caras da sacola, deu a carteira, levaram a carteira. Então levaram a carteira do Thiago, os nossos dois celulares, a minha correntinha de ouro, e deixaram a gente, né, super assustados. Então hoje eu tô meio que nesse corre de tentar resolver as coisas e tal, mas essas coisas acontecem. Eu tenho amigas que foram assaltadas em tudo quanto é país da Europa, né? Claro que no Brasil a gente tem níveis de criminalidade muito mais altos do que na Europa, né? Esse crime de rua, do cara vir pra cima de você com essa cara de pau, com essa petulância, né? Mostrar uma arma no meio da rua, meio-dia, era meio-dia em ponto. E o cara com essa falta de senso estético e de educação. Né? Terrível. A gente tem esses índices muito mais altos do que outros países europeus, né? Em outros países você tem outros tipos de violência, né? O pessoal tem mania de endeusar muito os Estados Unidos, mas você tem violência muito alta lá também, altíssimos níveis de criminalidade, mas são de outros tipos, né? Mas essa coisa do ladrão vir pra cima de você com a arma e tal é uma coisa muito nossa, né? E foi a primeira vez, assim. Eu fiquei bem, bem assustada, passei o dia meio meio fora do ar, assim, e cheguei em casa exausta à noite, tava cansadíssima, tudo bem que, né, ter chegado em casa uma hora da manhã depois daquela conversada toda, não ajudou, né, porque eu sou uma pessoa que acorda sempre cedo, então não recupero o sono, já estava meio sonolenta de manhã quando eu levantei, mas esse estresse me deixou bem cansada, assim, então chegou 9:30 ontem, eu tava dormindo, igual uma pedra, felizmente não sonhei com nada, não estou traumatizada, eu sou casca grossa, sou difícil de traumatizar, mas é óbvio que foi uma coisa extremamente desagradável, né? E acontece, inclusive, né? Acontece, então o pessoal fala de Curitiba, cidade europeia, não, mas tá aí, foi roubada. Né? Por sinal, da última vez que eu estive em Curitiba pra... Nossa, é terrível a história, enfim, né? Eu estive em Curitiba para uma missa de sétimo dia e daí eu acabei ficando para um velório também. Ah, que ótimo. Pra começar, né? Assim, a conversa. E foram, enfim, eram duas pessoas que já estavam bem idosas, tal, morreram muito perto uma da outra, eram duas irmãs. Mas isso não vem tanto ao caso. A questão é a seguinte, na hora que, né, morreu, tem que fazer o velório. Vamos fazer o velório, o velório ia começar de noite, enterro, tudo bem, fica para outro dia de manhã, para quem já perdeu o familiar, etc, sabe, as burocracias envolvidas nesse processo. E, bom, então vai ter velório, onde vai ser? No cemitério da Água Verde. Beleza, vai ser no cemitério da Água Verde. Pô, mas o velório vai ser de noite, vocês vão ficar lá no velório de noite? Não, então vamos contratar um segurança. Nossa. Aí eu olhando para as pessoas, tipo, oi? Não, tem que contratar um segurança, porque o cemitério tá perigoso, a galera... O cemitério tá sendo assaltado sempre, o cemitério tá sem nenhum... Aí você anda no cemitério, realmente não tem mais... Não tem, sabe os puxadores dos túmulos, essas coisas? Tudo que é de metal? Eu nunca fui a cemitério, eu acho. Nunca foi a um cemitério? Não, nunca foi a funeral. O único cemitério em que eu fui foi em Londres. Eu sou muito ruim dessas coisas, pra ser sincera. Eu confesso que é uma das coisas que eu faço sempre em viagem, assim, é em cemitério, um dos primeiros lugares que eu visito. Não, primeiro lugar não é, mas é um lugar que eu costumo visitar quando vou em outras cidades. É um pouco macabro, né, ouvintes? Me apresentando um pouco mais, né? Eu estudo demônios, minha pesquisa acadêmica é em demonologia, eu trabalho com história antiga e eu me interesso por cemitérios. Parece que eu sou, tipo, a gótica, né? Mas eu gosto muito de visitar cemitérios, eu acho a arte funerária muito, muito interessante e acho interessante visitar... Historiador é foda, né? Porque a gente... Uma das partes que a gente estuda muito é justamente os mortos, porque em geral é uma das coisas que sobra de outras civilizações. Então, arqueólogo, historiador, é muito comum. Você vai no museu, sempre tem uns túmulos, umas múmias, uns corpos ali pra você olhar, né? E pra gente, tipo, quando é uma múmia, a gente não acha nada demais. Quando é um corpo mais da nossa cultura, aí, ó, meu Deus, que terrível, e morte, etc. Então, eu consegui lidar nos últimos anos e lidar melhor com essas questões de morte e cemitérios, etc. E o cemitério, eu gosto muito de conhecer cemitérios. E nesse caso, os cemitérios costumam ter coisas de metal nos túmulos, os túmulos de pedra e tal, especialmente no Brasil. E no caso, nesse cemitério, não tinha mais, assim, porque... Caramba, saquearam tudo. A criminalidade do cemitério tá muito alta. Caraca, cara. Sabia não. Pois é. A galera rouba as coisinhas de porta do cemitério, assim. E por isso que também se contratou um segurança pra ficar. E durante o dia fica a polícia 24... Tipo, 24 horas não, mas... Durante o dia fica a polícia na frente de onde ficam sendo os velórios ali nesse cemitério. Porque diz que tava muito comum um assalto ali. Caramba! Aí você pensa... Em Curitiba, essa cidade europeia, onde esse tipo de coisa jamais aconteceria, né? Caraca! Mas olha, o pessoal reclama muito, assim, de que eu... De que não, tô com essa mania de que não tem D nenhum. Reclama muito que, ultimamente, nos últimos 5, 10 anos, assim, a coisa vem piorando bastante, assim. Eu tô aqui há 3 anos e meio e eu notei um aumento, assim, bem significativo de população de rua, por exemplo. Tem muito mais gente na rua, nas lajes, nas praças, do que tinha quando eu cheguei. E escuto falar bastante, assim, principalmente de roubo em casa. Então, eu tenho amigas que... foram assaltadas dentro de casa, aquela coisa clássica de trancar todo mundo no banheiro e levar tudo, e depois se mudaram para apartamento porque ficaram com medo, né? Aconteceu com duas amigas minhas, uma delas que morava, passava a semana inteira sozinha em casa com os cachorros, porque o pai e o irmão tinham uma empresa em Santa Catarina e só vinham pro fim de semana, e os pais fecharam, o pai e o irmão fecharam a empresa lá e vieram pra Curitiba de volta pra não deixar ela sozinha. Então, tipo, tem, sabe, você tem uma quantidade enorme de casas à venda, porque as pessoas não se sentem mais seguras em morar em casa e estão migrando em geral pra apartamento, né? Quem não consegue ir pra um condomínio fechado, que é sempre bem mais caro, e em bairros um pouco mais isolados, acaba saindo porque não as coisas realmente acontecem, rola assalto em casa, isso vem acontecendo. Mas eu nunca tinha sido assaltada dessa forma. Eu já ouvi duas vezes na rua pega ladrão, em ocasiões diferentes, em bairros um pouco diferentes, mas nunca tinha acontecido comigo e eu nunca tinha visto uma arma de perto. Coisa que chocou muito o Thiago. Eu não quero saber por que ele já tinha visto uma arma de perto antes, mas eu nunca tinha visto e foi bem assustador, assim. A sensação de impotência e de ter sido uma idiota que não percebeu antes, sabe? É um monte de coisa juntas, né? Mas eu estou estranhamente serena, assim. Era pra eu estar com muita raiva deles e eu não tô com raiva deles, não. Eu tô com raiva de mim, que fui burra. E eu queria entender, sinceramente. Eu tuitei sobre isso ontem e eu falei, acho que se ele não tivesse armado, eu teria puxado papo, que é o que eu faço normalmente, todo mundo, né, e perguntado por quê, cara, sabe? Nós vamos conversar rápido. Senta aqui, vamos ali tomar um negócio no bar, eu te pago, tá, uma cerveja, a gente conversa, porque eu queria entender, eu tô numa fase, assim, que eu realmente queria muito entender as histórias dessas pessoas que vão pra essa vida, sabe? E, sei lá, fiquei muito, muito chateada mesmo. Agora tem o perrengue todo do celular, eu tenho que mandar fazer outro chip e bloquear as paradas todas, o que eu lembro, né? Porque já nem lembro mais quem tinha no telefone. E hoje foi muito estranho, porque a gente tá, o celular virou uma extensão da mão, né? Da gente, né? Do braço. Então, o braço termina da mão da vida, e, e depois tem aquele apêndice acoplado à sua mão, que é o celular. Eu sou particularmente viciada. Admito, não tenho vergonha de admitir, não. E foi muito estranho hoje, porque eu fui pra academia, eu peguei o meu celular que eu uso na Itália, né? Que normalmente fica só em casa e que a minha filha usa como um controle remoto do YouTube pra botar na televisão. Ficar botando tutorial de desenho e de slime na televisão. Ele só serve pra isso. Ele é controle remoto de YouTube pra jogar na televisão. E quando eu chego na Itália, é o que eu uso pra avisar pro meu marido: olha, estou na porta, no portão 7, já peguei as malas, pode vir aqui me pegar. É pra isso que ele serve, basicamente. Então, fui com ele pra academia pra ouvir podcast, porque ele tem um agregador instalado, né? Fui ouvindo, pra não ficar malhando sem ouvir nada, que é muito chato. Mas... Verdade da vida, podcast fundamental. Nossa, eu não faço mais nada. Só que aí rola esse problema, né? Porque você fica incomunicável e começa a dar aquela coceira. Será que alguém está falando comigo e eu não tô lá pra responder, entendeu? Foi um experimento interessante, né? A pessoa fala, vou fazer um detox de rede social, não sei mais o que, taranã, e eu achava que vocês são loucos de ficar sem rede social, sem conversar com as pessoas, estão malucos. Mas hoje a minha manhã inteira foi sem conversar com ninguém e é muito estranho. E aí? Muito estranho. Recomendo? Não recomendo. O assalto eu acho que não recomendo. O assalto não recomendo, não. Mas o detox também não recomendo de maneira nenhuma. Eu não quero. Eu quero meus grupos de zap de volta. Cara, isso me lembrou muito uma amiga minha há muitos anos atrás. Quando computadores e redes sociais e etc. não eram assim tão famosos. E uma amiga, muito antes da existência do smartphone, viu, crianças? Então, uma amiga minha estava com o computador consertando e me pediu para ir lá em casa para usar, porque ela precisava ver no MSN se estava tudo bem e checar umas coisas e tal. E eu lembro que na época eu fiquei, cara, tipo, seu computador tá sendo consertado por, tipo, 10 dias. Você não precisa usar o computador em 10 dias. Você pode muito bem ficar 10 dias sem computador. Não existe nada que você precise num computador que você tenha que... Em 10 dias você vai precisar, assim. E olha onde estamos hoje em dia, né? Eu tô aqui com o celular do lado. E quase também não sei viver sem ele. É bem... A sensação hoje foi muito estranha, assim. E é bem impressionante como a gente depende de tudo, né? Porque eu tava ali no centro, não levaram a minha carteira, Então eu tinha dinheiro na carteira pra pegar um táxi, que foi o que a gente fez. Certo. Né? Então pegamos um táxi, viemos pra minha casa pra eu procurar o número, o e-mail lá, aquele número de série, sei lá, do celular pra poder inserir no BO, né? Pra localizar, se aparecer e coisa e tal. E pra avisar pras pessoas, né? Até porque eu tinha gravação, a gente tinha gravação marcada ontem, né? Que não rolou. Falei, cara, avisei ao Barba, avisei a você, avisei pro pessoal, olha, se eu sumir do zap, não morri. Porque, né, as pessoas estranham, porque eu tô sempre online, eu moro na internet. Então, se eu não responder, porque realmente alguma coisa aconteceu. E muita gente só me tem no zap. Muita gente não tem Telegram, não me tem no Facebook e tal. Então, fui avisar o pessoal, avisar minha mãe, meu irmão, ó, fui roubada e tal, nananana. E aí chamei o Uber com o celular italiano e o Uber levou a gente pra delegacia. Mas pra sair de lá depois teve que ser táxi de rua mesmo, não teve jeito, né? Porque o shopping não tinha internet. E aí... você fica dependendo das paradas todas, né? Mas a gente, assim, sei lá, tudo bem que a conversa depois ficou meio estranha. A gente ficou basicamente revivendo o que aconteceu, né? A gente foi almoçar depois de fazer o BO e ficou meio que recontando o que percebeu, né, da situação. Olha, eu me lembro que eu senti isso e eu ouvi você falar isso. Acho que eu não me lembro de ter falado nada, né? E as percepções são totalmente diferentes. É muito interessante de observar como as pessoas veem a mesma coisa de maneira diferente, né? Mas aí você fica, ah, porque tentando um pouco mudar de assunto, eu quero ver o filme não sei o que com aquele cara tal, aí já pensando assim, meu Deus, cadê meu telefone pra eu olhar o IMDB pra ver o nome do ator que fez o filme, não sei o que, porque a gente não lembra de nada mais. Não precisa mais, não, né? Precisa tem o cérebro mais. Eletrônico do lado, você não precisa mais se preocupar com coisa. E acaba que é muito louco, né? Porque as pessoas acham, não, mas a solidão desses dos tempos atuais e ao mesmo tempo você não tá sozinho, porque você tá o tempo todo conversando com gente sim. do mundo todo, né? Sim, sim. Eu não vejo como solidão de maneira alguma, se você quer saber. Você acha que rola? Então, eu não vejo também. Eu vejo como uma nova forma de se comunicar. Eu vejo que a gente, pra mim, a gente tá vivendo um momento de transição. É, de um mundo onde isso não era tão comum para um mundo onde isso vai se tornar cada vez mais comum. E eu não vejo também como solidão, só que eu vejo como para muita gente que não está acostumada e que não consegue, que está acostumada com esse outro mundo, esse mundo anterior, que era um mundo mais ao vivo, né, e que não era tanto um mundo conectado, acaba chegando a essa conclusão de, pô, não... as relações estão se perdendo, etc, etc. E eu vejo, na verdade, que tem muitas relações se formando também. Eu não acho só que essas relações estão se perdendo e que essa nova geração que não consegue se comunicar mais e não tem mais relacionamentos e etc. Mas, enfim, essa coisa de que você estava falando de juntar pessoas, né? Realmente, eu entendo, deve ser realmente uma coisa geracional mesmo, né? Essa geração, tipo a minha mãe... que não tem muita intimidade, até usa o zap, mas não tem, digita devagar, não entende os memes, então pra ela é limitado esse tipo de comunicação, né? E a gente já pegou, eu comecei a usar a internet, eu não tava nem na faculdade ainda, então de alguma forma eu peguei desde o começo, né? Então a gente, e pra não falar das crianças que estão nascendo agora, que já nasceram no digital, tem mais intimidade e acham mais normal conhecer pessoas online, né? Minha mãe tá meio acostumada porque, como eu moro na internet há muitos anos, ela conhece pessoalmente muitos amigos meus que eu conheci online, né? Tem uma amiga americana minha de trocentos anos que foi lá em casa pra minha formatura no Brasil, ela é de Filadélfia. E eu já fui pra casa dela mais de uma vez, sabe? Ela conhece muita gente que eu conheci online e depois o relacionamento passou pro pessoal, né, pra vida real, porque rolou, né? Às vezes não dá que a pessoa mora na puta que pariu, eu sei que eu nunca vou encontrar. Mas às vezes acontece que a gente se encontra fisicamente, né? Esse grupo que tava ontem na conversa eterna, né, das 4 às 1 da manhã, é todo mundo gente que eu conheci pelo Facebook, cara. Só. Então, eu sou uma pessoa muito mais analógica do que isso. Eu nunca fui assim. Na verdade, as primeiras vezes. Comecei a conhecer pessoas online por causa do mundo do podcast. Foi só depois de gravar meu primeiro podcast que eu comecei a fazer amizades online. Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Em um minuto, meu e-mail já chegou. Antigamente eu só conversava online com as pessoas que eu já conhecia. Eu nunca não tive essa experiência de conhecer gente de outros lugares online, assim. Eu ainda acho meio esquisito, confesso. É, eu acho esquisito ter amigos que eu nunca vi pessoalmente. mas eu tenho vários agora. E tô entrando nesse mundo digital. Eu acho que em parte disso eu demorei bastante pra ter computador em casa e eu moro numa zona rural, né? Então demorou muito pra ter internet também em casa. E quando tinha, era mais difícil, até hoje demora às vezes pra conectar, etc e tal. Então acabava que eu não ficava muito tempo na internet. O podcast mudou minha vida. Ah, mudou agora a minha pode também. Entrar uma música, né? Pode entrar aquela música. Dave Mas mudou a minha também. Mas é que engraçado, eu achava, por algum motivo, achava que você era internética, super internética. É, eu comecei nesse mundo da internet há pouquíssimo tempo. Quando eu comecei a gravar o Mundo Freak Confidencial, por sinal, viu, pessoas? É, né, voltando à apresentação, a nossa apresentação pausada do podcast. Indireta, apresentação indireta. É, eu gravo o Mundo Freak Confidencial, é um dos podcasts que eu gravo com frequência, e foi o Mundo Freak que eu comecei no mundo podcast por causa do Mundo Freak. E o André e o pessoal do Mundo Freak foram os primeiros amigos de internet que eu tive na vida. Assim, olha, que eu coisa. Eu sempre fui do mundo analógico. É, engraçado, né? Eu tenho, muitas pessoas que eu conheço fazem amizade mais facilmente na internet, porque você é a pessoa que é muito tímida, que tem algum tipo de ansiedade social, alguma coisa assim, acaba sendo mais simples você conversar online, porque você tem mais tempo para responder, né? Você não tem... não fica intimidado pela presença física das pessoas. Então, para muita gente que tem algum tipo de dificuldade social, assim, costuma ser mais fácil se relacionar online, né? Eu, claramente, quem me conhece sabe que eu não tenho dificuldade de nenhum tipo, eu falo até com a parede. Mas eu gosto muito de Bom, você tava querendo conversar com o assaltante, né? É, né? As pessoas em Curitiba, que todo mundo diz que curitibano é fechado, não conversa, não cumprimenta, não sei mais o quê, sabe? E as pessoas cansam de vir falar comigo, eu de fone, óculos escuros, sabe? No ponto de ônibus, totalmente na minha, e as pessoas vêm falar comigo. Então tem alguma coisa na minha testa escrito assim, esta pessoa conversa, e as pessoas vêm falar comigo, eu não sei o que acontece, mas... Vem contar os problemas, É, não, e assim, muita gente vem me confessar coisas, sabe? Online mesmo, muita gente que eu só conheço online vem me confessar altas paradas e tal. Então, tipo, não sei, eu tenho uma missão na Terra que deve ser conversar com gente, não sei. E... Mas eu gosto, apesar de ter essa facilidade de fazer uma amizade no mundo real, digamos assim, né? Eu gosto muito também desse tipo de relação online, sabe? Eu acho que você... Principalmente porque você começa, normalmente, já a partir de algum grupo que tem alguma coisa em comum com você, né? Uhum. Então, isso já dá uma triagem inicial, assim, né? Tipo, as pessoas que eu conheço, sei lá, na academia, a única coisa que a gente tem em comum é a academia, que é uma coisa bem superficial, né? Mas se eu entro num grupo de um podcast de política, você já parte de uma base sólida, né? Você já imagina que essas pessoas têm um alinhamento moral, político, ético parecido com o seu. E isso é muito grande, né? Uhum. Então é bem provável que você tenha conversas edificantes, profundas, interessantes com essas pessoas, em vez de só conversar sobre roupa de academia, que é o que eu faço quando eu vou na academia. Né? Não tem muito espaço, eu não sei o que essas pessoas pensam sobre em termos de valores, de às base. Às vezes a gente, né, nem quer saber, né? É, no meu caso, eu não quero saber, porque eu já posso imaginar. Então eu prefiro ficar só naquilo mesmo pra não me irritar. Mas quando você cai num grupo assim, tipo, eu comecei a ouvir podcast por indicação de um amigo meu lá na Itália, um amigo americano. Eu comecei a ouvir podcast em inglês. Fui procurar alguma coisa parecida no Brasil. Caí no Mamilos, que foi o primeiro podcast brasileiro que eu ouvi. E aí eu entrei no grupo... Ah, que diferente! Né? Entrei no grupo de transcritores do Mamilos. Fui transcritora por um tempinho. E esse pessoal do grupo do Zap, do grupo de transcritores, que se chama Mamilândia. Mamilândia não são os ouvintes do Mamilos. Muitos de nós não ouvimos mais o Mamilos. Né? Quanto menos transcrever. Mas a gente ficou muito amigo. E eu já encontrei vários deles pessoalmente. Já fui a São Paulo, quando o pessoal vem pra cá, já encontrei gente daqui, gente que veio pra cá, sabe? E já encontrei essas pessoas e eu considero realmente são meus amigos. São pessoas com quem eu converso todo dia, são pessoas pras quais eu exponho algum tipo de problema que eu não tenho mais pra quem contar, sabe? Sim. Tem coisas que eu não consigo explicar pra minha mãe, pro meu irmão, sabe? Porque eles não sabem do que eu tô falando, né? E a gente, como já partiu de um grupo que escuta podcast, todos nós ouvimos podcast de política, então a gente tem uma quantidade, tem uma quantidade de coisas em comum muito grande, né? Apesar das faixas etárias serem um pouco diferentes, eu normalmente sou a mais velha quase sempre dos grupos que eu frequento, tenho quase 42 anos, e o pessoal tá ali nos 30, e, mas a gente tem muita coisa em comum, né? Então, se eu reclamar de alguma coisa que eu ouvi, pô, ouvi uma parada super machista, não sei aonde, a minha mãe talvez não vá entender por que, que isso é machista, mas colegas de faculdade, médicos, certamente não entenderão que aquilo é machista, né? Não tem muito pra onde eu correr. Não. Então, esses amigos são aqueles que entendem boa parte das minhas, dos meus problemas existenciais, das minhas dúvidas, das minhas perplexidades. Então, a gente conversa bastante. E aí, depois disso, eu entrei na Cracóvia do Anticast, né? Que na época ainda era o grupo do Facebook pra quem apoiava o Anticast. E é ali que eu comecei a gravar, na verdade. Eu gravei um episódio da Pau é Pedra. No Pau é Pedra, massa. Que é incubadora de podcast, né? Sai muita coisa legal de lá. E foi lá que eu conheci o Thiago, que tava comigo ontem, e a gente começou a gravar juntos outras coisas. O Pau é Pedra Filosofal, que agora virou Estação 9 e 3 Quartos, Ouçam, que é muito legal, sobre Harry Potter. E aí o pessoal começou, poxa, vocês deviam fazer alguma coisa juntos, vocês pistolam bem pra caramba juntos e tal, divertido ouvir vocês putos e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer o Pistolando Juntos. E eu ainda gravo o Pau é Pedra de vez em quando tem algum tema que eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir. E, mas realmente, tipo, se abriu um mundo pra mim, sabe? E a Cracóvia é um grupo bem especial, né? E as pessoas, as amizades que eu fiz ali são também meus amigos, vieram aqui em Curitiba no passado, eu fui a São Paulo encontrar com eles. É gente de quem eu gosto genuinamente, né? E às vezes acontece da coisa realmente passar pro pessoal. E ontem, esse grupo enorme que tava aqui, éramos, sei lá, 12, 13 pessoas, e passamos a tarde inteira conversando. E todos nós nos conhecemos online, de uma maneira ou de outra, né? Uma parte na Cracóvia, uma parte porque nos apoiaram no Catarse, uma parte conheci indiretamente num outro grupo de outro podcast. Então acabou que ficou um grupo bem legal, a conversa super fluiu e todo mundo ali se conheceu inicialmente pela internet. Essas coisas acontecem. Certo. Pois é muito diferente da... Nossa, minha vida de podcast foi completamente diferente da sua, assim, de... Eu comecei ouvindo, eu fui no mais clássico, eu comecei sendo ouvinte do Nerdcast. Ah, eu ouvi também, já ouvi, né, muito Nerdcast, confesso. Né, era o único podcast que eu ouvia, e daí depois de muito tempo ouvindo o Nerdcast, eu dei uma cansada. E daí um amigo me falou, tem o Mundo Freak, ouve e tal. E daí eu fiquei com muita preguiça, porque eu achei que ia ser, tipo, igual o Nerdcast, só que com outro tema. Uh-huh. E eu fiquei cansada. E até que eles foram falar de demônios, ele falou, pô, esse é o tema, tal, ouve, eu fui ouvir, e daí que eu descobri todo o resto do mundo de podcasts. O mundo de podcasts veio muito depois, quando eu já tava ouvindo o Mundo Freak. Assim, que engraçado. Então, diferente. E essa coisa de tipo, grupo, de Facebook, até hoje eu tenho, tipo, no Facebook, assim, o Facebook eu parei um pouco de usar, praticamente. Mas eu entro, assim, eu comecei a conversar com as pessoas, mas eu esqueço, assim, de entrar nos grupos. Eu fico muito mais, eu acho, ainda no fora da internet, assim. Mas eu tô aprendendo, tento no Twitter, tento fazer esse balanço. E essa coisa de, né, essa desconexão, e essa coisa de eu achar que a gente tá vivendo num momento de transição e etc, etc, etc. Eu tava, inclusive, eu vi sobre isso há pouco tempo atrás num podcast que eu tô apaixonada. Que é o Passadorama. Ah, eu amo o Passadorama. Recomendo ele toda sexta-feira, nosso Podcast Friday, tem sempre um Passadorama. Mesmo eles tendo um episódio uma vez na vida, outra na morte. A cada mês. Eu adoro. Eles são maravilhosos. Eu também. E daí... Não, e eu era fanzaça da revista de história da Biblioteca Nacional. E eu sou historiadora, né? Então eu fico tipo... É tão incrível. Eles falam a minha língua. Eles falam coisas que eu entendo. Ah, eles são maravilhosos. Nossa, a produção fantástica. A trilha sonora. E os argumentos, eles destrincham de uma maneira fantástica. Muito bom. E, gente, cápsula distópica. Eu deixo aqui pra vocês. Por favor. Que, por favor, ouçam a cápsula distópica. É o final de todo o programa do Passadorama e é bom demais. Seria bom anotar, assim, botar um monte de post-it assim, na agenda pro próximo ano, assim, né? Pro futuro, pra lembrar, né? Porque é muito, muito pra legal. O que mudou, o que aconteceu, e etc. Mas a gente tá aqui conversando muito bem, tudo ótimo. A gente tá aqui, vocês aí. Você foi falando, eu pensei em várias histórias de assalto que eu lembrei. Tem uma amiga que é conhecida como encantadora de ladrões, inclusive. Como assim? Ela conversa com eles também? Não, é porque ela conseguiu convencer o ladrão. Cara, vou tentar resumir rapidamente, assim. Ela tem 3 filhos e ela tá morando. Mora ela, os 3 filhos, o pai, obviamente, né? Mas, obviamente não, né? Mas como. Muito comum no Brasil, o pai não mora junto, não dá aquele apoio todo, enfim. Ela é costureira. E daí a casa, eles estavam, ela tava com a porta, tava quebrada e tal, e ela tava com um colchão encostado na porta, que era pra fechar a porta, né? E daí o ladrão, de noite, ela ouviu um barulho na cozinha, foi lá, achou que era um gato, como é comum quando barulhos na cozinha, e pode ser um fantasma também, no caso era um ladrão, que eu acho que é a pior opção dos três. E daí ela chegou lá na cozinha, e tava o ladrão lá, e daí, tipo, rolou aquele momento, né? Eu não sei se o cara tava armado ou não, mas aí rolou aquele momento, tal, aquela coisa. E daí ela falou: não, moço, fala baixo, tal, que eu tenho 3 filhos, os 3 estão dormindo, não vamos acordar eles. O ladrão concordou e tal. E daí. Né, o ladrão concordou que não acordar as crianças, então eles foram falando mais baixo e tal. E daí o ladrão pegou queria o dinheiro, não sei o quê. E daí ela falou, pô, mas você pegar o dinheiro, sabe que eu sou costureira, eu tenho 3 meninas, etc, etc, etc. Você pegar todo o meu dinheiro, esse dinheiro eu ia comprar a comida da semana. Você pegar todo o meu dinheiro, eu não tenho como comprar toda a comida da semana. Vai ser, né, tipo, vai ser difícil aí e tal. Aí o ladrão, tá, mas e daí como que a gente vai fazer? Porque ela tinha 60 reais, tinha uma nota de 50 e uma de 10. E o ladrão falou, mas como que a gente vai dividir isso aqui então agora? Meu Deus! Quem entende o seu lado, mas como a gente divide? E daí eles continuaram conversando ali e ele levou 10 reais, porque ele falou que também não podia ela sair sem nada, né? Ele levou acho que só 10 reais mesmo. Pra não sair, só pra não sair de mãos abanando, né? Que absurdo, você vai assaltar, tá ali fazendo seu trabalho, vai assaltar a casa da pessoa e sair sem nada? Fê, pega mal, sua reputação dessa. Depois, né, sofre. E daí ela ficou, e daí o pessoal chamava ela de encantadora de ladrões, afinal ela conseguiu convencer o ladrão. Cara, que loucura! E, né? E uma outra amiga da minha mãe, nesse caso, no Rio de Janeiro, por sinal, há muitos anos atrás, ela tava andando no Rio de Janeiro, e um cara veio abordar ela, e ela tinha muito da presença de espírito, porque o cara abordou ela e ela falou, ai moço, o cara acho que falou um assalto ou qualquer coisa assim, não sei o que fala, falando carioquês, eu não sei falar com sotaque correto. Perdeu o playboy. Algo do tipo, acho que não foi perder o playboy porque isso deve ter sido nos anos 80. Ah, então assim, não, então, A gíria era outra. Mas enfim, o cara falou alguma coisa de assaltar e ela falou, ai moço, eu tenho tanto medo de ladrão, eu tenho tanto medo de coisa, me acompanhe. Daí ela foi falando e ela não deixou o moço respirar, e ela falava, ai moço, eu tenho tanto medo de ladrão, por favor, ai meu Deus, já pensou se acontece uma coisa dessas comigo e etc, faz assim moço, me acompanhe, o meu prédio é bem aqui esse do lado, me acompanhe até lá pra ninguém me assaltar no caminho. E ela não deixou o cara falar, ela ia só falando loucamente e pegou no braço do moço e foi andando com ele, e tipo, não moço, e daí foi andando e foi convencendo tal, e entrou no primeiro prédio que ela achou. Obrigada, moço, obrigada, que bom que você me protegeu, assim, eu não fui assaltada, que maravilha. E eu acho que o ladrão nem entendeu direito o que estava acontecendo. Meu Deus, que coisa, que história magnífica. E a Deus entrou em seu sofá, não foi assaltada, olha só que maravilha. Olha, não façam isso em casa, amiguinhos. Não recomendamos. Não façam isso em casa, porque é uma roleta russa, né? O cara pode ficar puto e te dar um pipoco. Mas é sensacional a história. E era sempre, então eu conheço algumas encantadoras de ladrão. Olha, eu não quero testar se eu tenho essa faculdade não também. Teste não. Minhas técnicas. Por sinal, eu mesma dei a sorte de nunca ter sido assaltada na vida. E pretendo continuar com esse meu. Coisa, a minha casa já foi roubada várias vezes, mas eu mesma nunca estive presente. Então pretendo continuar nessa linha. Continua inclusive, assim. Continua assim, tá, o time que tá ganhando não se perde, não seja assaltado. Né? já vi tiro, já vi arma perto de mim, mas não foi em assalto. Quer dizer, não era um assalto comigo, né? Estavam assaltando o comércio do meu lado. Não era a minha pessoa. E foi sinistro. Tipo, o assaltante saiu correndo, aí os seguranças do mercado saíram correndo, tiro pra todo lado. Que isso? Foi bem sinistro, assim. É, foi muitos anos atrás. Caramba. Aqui no Brasília mesmo. Olha só, no meio da cidade. Rolou assim, um cara foi assaltar um mercado e tinha segurança no mercado. E eu vi o assaltante correndo e os seguranças correndo atrás e tiro pros dois lados. E eu, a princípio, eu tava de costas, ouvi uns tiros nas minhas costas, não, nem pensei que era tiro. Então não é uma coisa que você pensa assim, sei lá, primeiro. Caramba. Talvez, na verdade, é uma coisa que muita gente, infelizmente, pensa como a primeira coisa no Brasil, né? Ah, sim. Muita gente vive numa realidade em que tiro é o barulho que mais, é o barulho mais óbvio pra esse tipo de coisa. É. Não só no Brasil, mas enfim. Mas na minha realidade não era, eu tenho esse privilégio, eu sou uma pessoa privilegiada, que nasceu, tava no centro da cidade, num lugar relativamente tranquilo e foi sinistro, assim. Então não recomendo, não. Mas já que a gente tá aqui enrolando, os ouvintes, outro podcast que eu gravo, você vê que eu tô assim, né, jogando todos só os canavial de jabá. Canavial de jabá, olha que maravilha. Outro podcast que eu gravo é o programa Ponto G, e lá as meninas sempre falam, né, que eu posso falar por horas, e é uma habilidade mesmo, eu posso falar por horas, a Letícia também pode falar Sim, por horas. Temos aqui um problema, então. Né? Então, os meninos vão sofrer, o Barba, coitado, tem que editar esse podcast, mas então pra tentar controlar essa falação toda, vamos usar a técnica do Benzina, de uma notícia, uma musiquinha, para os ouvintes que já estão mais acostumados, para ninguém ficar também se sentindo muito triste. Então, um comentário de uma notícia, uma música, eu tô curiosíssima para saber qual foi o que você escolheu para mim. Bom, e eu tenho aberto no meu computador nesse momento. Posso contar quantas notícias eu tenho abertas, porque eu não consegui decidir qual delas eu queria. Quer dizer, eu meio que decidi já. Uma, duas, três, não, quatro, eu, cinco, eu seis, tô sete, com... oito, nove notícias. Deus me livre. Não, eu escolhi uma notícia. Pra quem não conhece o meu podcast, que é o Pistolando, no final do podcast, a gente tem um bloco grande, que é onde a gente entrevista os convidados, ou convidado ou convidada que seja, sobre o assunto principal do episódio. E num outro dia, mais perto da data de lançamento, só eu e o Thiago, sem convidado, comentamos três notícias cada um. E esse quadro se chama O Bom e o Mal e o Feio, porque a gente escolhe uma notícia boa, uma notícia ruim e uma notícia. Esse feio pode ser uma notícia que tem dois lados, um lado ruim e um lado bom, ou uma notícia bizarra, que é a notícia feia. E essa é uma que eu tinha separado pra gravar como o feio do episódio que vai ao ar essa semana. A gente deve gravar O Bom e o Mal Feio amanhã, porque, teoricamente, o episódio vai ao ar na quinta-feira. Embora esse assalto tenha cagado o cronograma todo, porque agora a gente tem um monte de coisa pra resolver e fica mais apertado pra gravar e pra editar. Mas, enfim. E eu tinha escolhido ela como notícia feia, porque eu achei ela interessante. É uma notícia da CBC, eu não vi ela traduzida, eu deve ter, mas eu não achei a versão traduzida. Mas, enfim. Certo. A chamada é essa aqui. Um homem com raiva, né? Porque a sua foto foi usada para provar que todos os hipsters se parecem. E, e depois ele fica sabendo que não era ele na foto. Olha, posso dizer que essa notícia está aqui também separada. Claro, eu imaginei, porque eu estou rindo dela vários dias. É uma notícia que saiu no dia 7 e eu ri horrores lendo, porque a história é a seguinte, né? Uma revista de tecnologia usou uma imagem de um hipster aleatório. Então o cara tá lá, de barba, de touca, de camisa xadrez, aquela cara de hipster, né, anguished. E aí fizeram uma história, né, sobre por que todos os hipsters se parecem. Né? E essa revista é uma revista da MIT Technology Review e falando de um estudo sério que foi feito sobre o chamado efeito hipster, que é o fenômeno não intuitivo, contra-intuitivo, no qual pessoas que vão contra a cultura mainstream terminam todas se parecendo. Então, basicamente, no você querendo ser diferentão, né? Você acaba adotando um estilo de vida, uma aparência e modo de falar e todo um conjunto, um pacote cultural para você se destacar da multidão. Só que muitas pessoas tiveram a mesma ideia que você, então você e essas muitas pessoas todas acabam se parecendo, né? E aí o artigo tem como ilustração uma foto de um arquivo desse, do Getty Images, uma foto genérica que você compra de banco de fotos, de um cara barbudo com camisa de flanela e com essa touca na cabeça e tal, não sei o quê. E um dos leitores escreveu para a revista reclamando. Eu falei, vocês jornalistas estão sem ética nenhuma. Vocês deram esse absurdo, essa matéria absurda. E vocês usaram a minha foto desnecessariamente, sem a minha permissão. E eu vou processar vocês. Só que não era ele. Né? Essa notícia é muito genial. Ela é maravilhosa, porque eles comentam um modelo matemático que explica por que todo mundo que quer se destacar de uma multidão acaba se parecendo. O modelo matemático é um estudo super sério. E aí botaram essa foto, o cara achou que era ele, e não era ele. Não é maravilhoso? É muito maravilhoso. Eu fiquei, confesso que eu fiquei tentada a ressuscitar a notícia Caetano estacionando no Leblon, porque essa notícia tem acho que uns 10 anos essa semana, e eu fiquei bem tentada. Foi aniversário esse ano? Parece que essa semana, eu vi alguma coisa. Esse ano é ótimo, né? Foi aniversário esse ano? Eu acho que foi porque eu vi alguma coisa no Twitter e eu quase repesquei essa notícia, porque eu acho sensacional. Porém, eu achei essa aqui mais interessante. E qual vai ser a minha música? A música que eu escolhi é uma música da LP. Que eu não sei se você conhece, é uma cantora americana de origem italiana, não vou lembrar, Laura Pellizzari, uma coisa assim, um nome bem italiano, mas ela é americana, e eu descobri ela super por acaso. A minha cunhada, que tem um bed and breakfast na Toscana, ela dá aula de culinária e trabalha principalmente com turistas, né, com pessoas de fora da Itália, a minha cunhada é italiana, eu sou casada com um italiano, pra quem não soubesse, e um dia, ela dando um curso desses, alguém ligou o celular, assim, numa caixa de som lá e botou essa música. E ela não conhecia. E ficou embasbacada com a voz dela, com o arranjo da música. Foi saber quem era. E depois, um dia que ela foi lá em casa, ela botou pra gente. Botou o clipe na televisão. E mesma coisa. Ficou todo mundo parado olhando pra tela, embasbacado com a voz dela e com o arranjo da música. E aí a gente ficou todo mundo viciado em LP. Eu, pessoalmente, eu escuto muito pouca música. É muito raro eu ouvir música. Eu escuto podcast direto. Não sou uma pessoa particularmente... Por motivos de podcast, né? Porque... É exatamente. Mas eu já escutava pouca música antes. Eu não sou uma pessoa particularmente musical. Eu nunca tive muito esse hábito. Depois de uma certa idade, eu meio que parei de ouvir música. Eu te entendo plenamente, porque eu nunca fui uma pessoa particularmente musical. Por sinal, quando eu era criança... Que horror. Mas quando eu era criança, eu achava que música era parte da letra da música. Eu não achava que a parte... Que a música em si era música pra mim. Então, se tinha uma música que era só instrumental, eu ficava tipo, tá, mas quando a música vai começar? Porque, né, já tá aqui esse pessoal enrolando há um tempo, eu não entendo quando a música vai começar. E depois que a minha vida foi tomada por podcasts, eu também tenho ouvido muito menos música. Mas ultimamente eu tenho feito um esforço pra voltar a ouvir mais música, assim, pra tentar colocar mais musicalidade na minha vida. Eu tô, assim, fazendo um esforço de me lembrar de músicas e botar pra minha filha ouvir, porque ela é muito musical, ela canta o dia inteiro, ela percebe os instrumentos diferentes na música, sabe? Eu pego ela cantarolando um instrumento que é até difícil de você pegar ouvindo normalmente, não, a gente normalmente pega aquela melodia mais óbvia, né? Ou que a pessoa tá cantando, e ela pega a linha mesmo de um instrumento meio de fundo, assim. Ela tem um ouvido muito bom pra música que eu não tenho, mas eu queria que ela tivesse uma formação musical mais maneira. A família do meu pai tem muito isso, tem muita gente que toca alguma coisa e tal, e esse gênio eu pulei, não tem. Mas a minha filha tem, ela canta super direitinho, faz altos experimentos vocais no chuveiro, e aí eu fico querendo expandir esse universo musical dela, então eu me forço um pouco a, de vez em quando eu escuto alguma coisa que me lembra de uma música, eu boto pra ela. Certo. Porque ela, normalmente, ela não vai ter esse ambiente em casa, sabe? Nunca tem música tocando dentro de casa pra ela ouvir. Mas eu tô fazendo um esforço consciente mesmo de botar mais música na vida dela por ela mesmo. Porque eu, pessoalmente, sinceramente, não sinto falta nenhuma. Estou muito bem com o podcast, obrigada. Mas essa é uma música linda, se chama Lost on You, que foi a primeira música dela que eu ouvi. Foi essa que a minha cunhada me apresentou. Ela tem outras certo. Maravilhosas. Eu queria colocar uma versão dela cantando Halo, da Beyoncé. Uh-huh. Mas tem mais de 7 minutos e o Barba me proibiu porque é muito longo. É muito melhor ter a versão da Beyoncé, só digo isso. Então eu escolhi essa, que é a Lost on You, mas vão ver outras coisas dela no YouTube, que tem. Ela é uma personagem bem esquisita, bem hipsterona, assim, entendeu? Por isso que eu escolhi essa música. A letra não tem nada a ver com hipster, mas eu imaginei que ela é, assim, pode ser uma cantora que hipster gosta, porque ela tem um visual bem andrógino, uma voz muito uh-huh. diferente, cabelo na cara, de óculos escuros, você não sabe o que ela tá pensando, e taranã. Então eu achei que se encaixava no perfil do música que hipster gosta. Tá aqui, já achei. 4 minutos e 30, é isso? Olha, o que eu tô aqui, eu tô na live session, que eu acho que é o que é melhor do que a versão original. E são 5 minutos e 8. Tá, 5 minutos e 8, achei aqui essa versão também. E tá vendo como ela é? Minha é, isso aí. Tá vendo como é que ela é diferente? Ela tem um visual todo modernão e tal. Uhum. E ela é absolutamente maravilhosa. E a música dela, a voz dela é uma coisa que você não acredita. Quando ela começa a cantar, você quer sentar no chão e chorar. Ela lembra uma amiga da minha mãe, o cabelo desse jeito. Eu fico nervosa, eu fico querendo tirar o cabelo da cara. Eu fico muito nervosa com o cabelo na cara. É uma coisa que me deixa extremamente nervosa. Mas, tadinha, deixo ela. Porque, né, se não tá incomodando ela, é porque eu fico só imaginando aquilo caindo no olho, coçando. Eu fico estressada. Né? Mas, enfim, o cabelo é dela, é o personagem dela. Eu já vi entrevista com ela é gente boa pra caramba, assim, e a música dela é muito bacana. Não sei porque ela não estourou mais ainda. Mas ouçam, porque a música é linda. Então, conforme instruída pelo Barba, estou aqui com o vídeo já no mudo. Beleza? Vamos dar play pra você comentar essa notícia. Tá bom. 2, 3 e. Já! Valendo. Então, gente, essa notícia realmente me chamou a atenção, porque é interessante, né, como que essa vontade, essa necessidade, esse desejo humano pela busca dessa individualidade e, ao mesmo tempo, se chocando com a ideia de que a gente é, que os seres humanos são seres sociais e que estar em sociedade é importante e fundamental para você poder se conectar e etc, etc, etc. Então, essa notícia, eu acho que ela tem algumas camadas interessantes pra gente olhar, assim. A primeira camada é justamente, então, essa questão da sociedade versus a individualidade versus, enfim, o que, que você tá existindo aí. Como historiadora, né, historiadores a gente tem umas manias meio esquisitas. Como historiadora a gente sabe, eu sei que as sociedades nem sempre, primeiro que nem toda a sociedade nesse momento que a gente está falando aqui na Terra, nem todas as sociedades acreditam na ideia de individualidade ou vivem a ideia de que cada indivíduo precisa ter uma aparência muito distintiva, etc, etc. E fora isso, por muito tempo, na própria história do Ocidente e do Brasil, etc, as pessoas foram muito mais definidas pela convivência em sociedade delas do que simplesmente pela questão pessoal e como que a pessoa se aparentava. E é só depois da Revolução Industrial que a gente vai ter, então, esse momento em que as pessoas, a individualidade vai sendo meio que substituída e que você... a individualidade vai passando a ser uma coisa mais focal e mais interessante, e a comunidade vai sendo menos importante, vai sendo vista como uma coisa menor ou que não vai fazer tanto parte da vida das pessoas. E é interessante, então, quando a gente vê esse hipster, que na verdade é esse cara que não se reconhece, eu acho muito louco, né? Porque a ideia da reportagem, ela mostra como esse cara, ele vê uma foto de um hipster, essa foto desse hipster, pra ele, na hora ele fala, puta, sou eu, olha que absurdo, estão usando a minha imagem de forma sem me consultar, sem pagar nenhum tipo de direito autoral, e daí a gente passa pela questão do direito à propriedade, e enfim, dá pra falar muito sobre a própria questão, a ideia do que é a propriedade e quanto que a sua imagem pertence mesmo a você, essa ideia própria de pertencimento e de tudo ser um produto, enfim. Eu vou deixar essa questão para depois, tem outros podcasts incríveis, inclusive analisando aquela ideia toda. Os meninos até já comentaram aqui no Benzina com a ideia do o selfie do chimpanzé e que, quem que é o dono da selfie. Pois é. Então, como a gente tem toda essa questão de identidade, eu vou deixar isso um pouquinho pro lado. Mas eu acho que o bizarro e ao mesmo tempo interessante dessa notícia é justamente essa questão de que, pô, esse cara não consegue se reconhecer. E, claro, ele fala no e-mail original dele, ele fala, ah, porque vocês usaram uma foto minha muito photoshopada e alterada e tal, só pra não me pagar nada. E o próprio pessoal da revista que publicou, né, do que publicou, eles foram atrás, porque quando é uma revista grande, você tem, assim, uma certa responsabilidade nesse tipo de coisa. Não tô falando que jornalistas todos são absolutamente as pessoas mais responsáveis do mundo, não é esse o ponto. Mas eles, na hora, o editor falou, como assim, o meu time, né, será que o time usou uma imagem errada, pegou uma imagem da internet sem ver o direito autoral e etc. E deles foram investigar e, na verdade, não. A imagem é de um cara aleatório. Uma imagem, como a gente falou, uma imagem comprada. Uma imagem de um modelo. Uma imagem de um hipster aleatório. E é incrível como o hipster que reclamou, ele reclamou primeiro, ele falou que estavam denegrindo a imagem dele e usando a imagem dele de forma inapropriada. A própria revista respondeu que, pô, não achava que chamar alguém de hipster era denegrir a imagem dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu provar que, olha, os hipsters efetivamente estão todos muito parecidos. Afinal, eles não conseguem nem se auto-reconhecer naquela imagem. A hora que esse homem se olhou aquela foto, ele tinha certeza absoluta que era ele. Ele tinha tanta certeza que ele ameaçou processar a revista que publicou aquela imagem. Então você tem essa loucura, né? Então você tem essa individualidade. É um momento tão louco que você chega a o excesso da individualidade, né? Essa necessidade de ser um ser completamente individual, diferente de todos os outros, e você consegue ser tão individual, tão diferente de todos os outros, que você é absolutamente igual a eles e você não se reconhece numa imagem. Então, quase como, yay, a sociedade ganhou, porque você, a sua individualidade perdeu, a sua individualidade que foi socialmente construída, não é tão individual assim. E eu acho que é exatamente uma questão que as pessoas têm que lembrar, né? Que a gente acha que a gente é muito individual e que a gente tem muita habilidade individual e, na verdade, nós somos simplesmente não, mas nós somos também parte do meio. Acabou. essa notícia, eu escolhi ela como notícia feia pro Pistolando, mas talvez não tivesse sido uma das melhores ideias, porque ali não, é um quadro menor, a gente não entra tanto tempo para discutir, né? Mas ela realmente, como você disse, ela dá margem a várias camadas de discussão. E essa coisa da individualidade é engraçado, né? Para mim essa notícia é assim, tipo, você não é especial e ninguém é especial. né? Você, o que você acha que é tão individual sobre você, na verdade, é uma construção social. Exatamente. E para outras pessoas têm. Tiveram a mesma ideia. Exatamente. Então a gente fica super achando que a gente é floquinho de neve e não é, né? Todo mundo é. Ninguém é especial, na verdade. Todo mundo tá aqui a passeio. Né? Ninguém é diferentão. Ele pode ser diferentão em uma coisa, mas ele é igual a um monte de gente em outra coisa. Então essa mania que a gente tem, né, de achar, poxa, isso só acontece comigo. Não, amigo. A pessoa, quando fala isso só acontece comigo, eu já quero logo mudar de conversa, porque não é verdade. Acontece com todo mundo. Todo mundo que já me contou alguma história começando com essa frase, só acontece comigo, eu já tinha acontecido comigo, com meu irmão, com a minha mãe, com um monte de gente que eu conheço, né? Não era a primeira vez que eu tava ouvindo aquilo, né? Essa história da encantadora de ladrões é sensacional. Mas eu tenho certeza que se eu for perguntar, eu vou ouvir mais alguém que teve alguma coisa semelhante, né? Nenhum de nós é único em tudo. Todos nós temos coisas em comum com todo mundo. Então essa coisa de ficar achando que é especial, gente, esqueçam, porque ninguém é especial, na verdade, né? Não, e como dizia Mark Bloch, vou usar a citação, porque né, o Orlando não tá aqui para ficar citando o autor. Manda ver, então. Eu tenho um costume desenvolvido muito tempo de não citar muito autor, porque eu sei que para muita gente acaba sendo meio confuso. Mas vou citar aqui um historiador queridinho de vários historiadores, o Mark Bloch. É, que por sinal é um historiador que tem uma história fantástica e interessante, e talvez porque ele tenha morrido lutando contra os nazistas na França, ele tenha também ganhado essa aura quase divina em volta dele. Mas de qualquer forma, Mark Bloch tem uma situação que ele fala que nós somos mais parecidos, muitas vezes nós somos mais parecidos com o nosso tempo do que com os nossos pais. E pra gente parece, né, a princípio, pô, que loucura é essa? Obviamente eu pareço com a minha família, eu fui criado nessa casa, essa criação informa quem eu sou. Só que ao mesmo tempo, na verdade, muito do que você é informado pelo próprio tempo que você vive. Tanto que, como historiadora, eu consigo olhar muitas vezes, óbvio, não estou dizendo que 100% das vezes, etc. Mas eu consigo olhar para uma imagem e eu consigo, a partir daquela imagem, ter pelo menos uma ideia de qual a localização geográfica daquela imagem, de onde que é aquele ser humano, e qual o período que aquele ser humano está vivendo. É, de novo, não tenho certeza, mas a gente é muito mais próximo e parecido com o nosso tempo do que a gente desconfia, né? A gente, essa ilusão da individualidade, essa ilusão do livre-arbítrio constante e total, que você, nossa, não, mas eu faço as minhas escolhas. Como eu ouço isso de gente? Nossa. Ah, e dá até pena de furar a bolha, né? Né? Nossa, eu fico só frustrada, assim, que eu ouço. Não, mas eu gosto disso porque é minha opinião e meu gosto pessoal. Eu falo, aham, porque o seu gosto pessoal não tem uma influência do meio em que você vive, né, amigo? pobre tolinho. Tolinho, tão legalzinho, tão legal, olha só. Pois é. Bom, então, seguindo na nossa individualidade, falando de tribos e de coisas sociais e etc, etc, eu tive uma certa dificuldade de escolher a sua notícia. Eu vou dizer que, assim, eu tenho aqui aberto várias notícias fantásticas. Por exemplo, um que cientistas desenvolveram uma voz que não tem gênero, que é muito interessante. Interessante isso. Né? A ideia é o chamada de Q. E a ideia dessa voz seria justamente para poder usar em assistentes pessoais e etc, nessas coisas computadorizadas, uma voz que não tem gênero, né? Que, por sinal, me incomoda muito esse fato das assistentes pessoais serem várias. A Siri, né? Elas têm nome de mulher, né? Porque quem é assistente, quem que é secretária, né? É, mulher, né? Que vai ser assistente, enfim, né, o nosso pequeno machismo todo dia. Também peguei aqui uma outra notícia de que duas pessoas que não se conheciam antes de uma viagem, vou traduzir a manchete aqui, tá, em inglês, mas vou traduzir, estranhos tiram a roupa e fazem sexo na frente de todos os outros passageiros num ônibus da Expresso Nacional, que é uma companhia de ônibus da Inglaterra. O caso aconteceu há pouco tempo atrás, e as duas pessoas não se conheciam antes dessa viagem de ônibus e resolveram, né, transar ali na frente, ter intercurso carnal ali na frente Meu de todos Deus. Os outros seres humanos. Uhum. E foram presos. Enfim, tive uma outra manchete que achei curiosa de filhas que estavam bravas sobre um assassino, sobre o cara... filhas falam mal da piada que foi a sentença de prisão para o homem que matou o pai delas usando uma batata. Eu What? Tive que ler a notícia porque eu pensei, como assim? Ah. No caso, o cara colocou uma batata dentro do aquecedor da casa do cara e isso matou o cara. Meu Deus. Acho que provavelmente envenenado com... gás carbônico, né? Aham. Uhum. Enfim. Então você vê assim que eu tinha uma grande. A grande gama de coisas pra falar aqui. Mas eu resolvi. Teve um caso, mas esse, eu decidi que essa eu não ia usar, porque é uma notícia mais velha, de novembro do ano passado, de homem rouba cabra perto do Museu do Louvre e foge pelo metrô de Paris. Meu Deus, que coisa sensacional! Pois é, o homem foi preso, ele tentou roubar Ele tentou roubar duas cabras que estavam... Por sinal, a cabra trabalha pro governo francês. Ela é responsável por cuidar da grama das tulherias. Que coisa. E ela e a outra cabra... Eu amei isso. Né, ela e a outra cabra que também trabalhavam nesse lugar. As duas estavam lá fazendo o trabalho delas. Quando um cara tentou... O cara tentou pegar duas cabras, aí chegaram os seguranças, ele só conseguiu agarrar uma, agarrou a cabra e saiu correndo e conseguiu pegar o metrô. E daí os agentes do metrô conseguiram, viram um cara andando com uma cabra, ele se negava a sair do vagão. Ele acabou sendo preso e a cabra foi devidamente devolvida ao seu trabalho. Meu Deus, que história sensacional. Ai, ai. Tudo isso é muito bom, tá tudo muito bem, eu vou... Que mais... Na verdade, a notícia que eu escolhi para você é a seguinte. Steve Aoki fala sobre jogar bolo em plateia durante show. É importante alimentar o público. Como assim? Depois de tocar no carnaval, o DJ volta ao Brasil para participar do Lollapalooza, em abril. Além da música, ele se dedica à rede de entrega de pizzas e diz que investe há 10 anos em restaurantes. Pois é, essa é a manchete e a chamada logo embaixo, caros ouvintes, foi publicada hoje essa notícia. Esse senhor, o Steve Aoki, é um DJ de música eletrônica e ele é conhecido e famoso porque ele faz isso. Durante as apresentações dele, ele pega bolos e joga nas pessoas que estão na plateia. Por quê? Em entrevista ao G1, o americano disse que é muito importante alimentar o público. Eles ficam com muita fome durante o show. Ele entende que o momento que acontece durante a música Cake Face, ou Cara de Bolo, já é parte da sua performance. E ele fala até de uma cultura do Aoki. Tá bom, então. E de acordo ainda com o próprio DJ, as pessoas ficam sujas e melecadas. Tudo que importa é a energia que elas estão sentindo. Não importa o que os outros falem, nada mais importa naquele momento. Eu penso que o bolo exemplifica bem isso. Tá. Tô pensando de que ponto de vista que eu vou comentar essa maluquice. As críticas sobre o desperdício de comida existem, mas a Aoki diz que as pessoas acabam comendo o bolo. É parecido com uma festa de aniversário, quando coloca a cabeça do aniversariante no bolo. Alguém poderia dizer, ei, você está desperdiçando o bolo. Mas eu penso que é um momento de celebração. Eu não sei nem o que te dizer. Tô começando a me arrepender de ter aceitado. A reportagem continua falando sugerindo, será que ele pretende, quando ele vai vir fazer novos shows no Brasil, se ele pretende fazer alguma adaptação e, na verdade, jogar brigadeiros ou pães de queijo na plateia. Ah, tá. Localizando. Localização é tudo. Ele disse que não sabe ainda, ele ainda não decidiu. E claro, a reportagem continua, como eu falei na subnotícia da reportagem, a reportagem continua com uma coisa muito próxima ao assunto, que é contar que ele, na verdade, tem também uma rede de pizzarias nos Estados Unidos. E teve, inclusive, um show em que ele distribuiu pizza para as pessoas depois do show, para comemorar que ele tinha uma franquia de pizzas. E ele disse, de acordo com ele, de acordo com ele, eu digo que eu estou fazendo um streaming de pizza. Meu Deus. Tentando unir a tecnologia e a tecnologia da música, que estão fazendo para criar um serviço onde essas coisas conversem. Tá, cada um com a sua filosofia de vida, né? Quem sou eu? Mas ele garante que ele não pretende largar as pistas de dança, porque a questão toda é que a música faz muito bem pra ele, a música é muito importante pra ele. Então essa é a pequena notícia que eu selecionei pra você. Adoro você, nossa. Obrigada pela consideração. Socorro. Qual vai ser a música pra acompanhar isso aí? Então, pra acompanhar essa coisa, eu tive muitas ideias, eu inclusive pensei em colocar a própria música do DJ, que é a Cara de Bolo, E qual o clipe, assim, é pras pessoas? O clipe é basicamente ele jogando bolo nas pessoas. Nossa, que arte. Por quase 6 minutos. Mas eu decidi que eu não vou fazer isso com você. Obrigada. Olha só que pessoa gentil, né? Eu decidi que... Mas assim, eu recomendo para as pessoas verem o... A... Como funciona a... esse momento desse... Desse, né? Desse clipe, assim, desse... Essa performance musical. E daí, na verdade, eu decidi que eu vou colocar uma música um pouquinho, que é uma música que eu conheci há pouco tempo. Ah, peraí. Abriu aqui. É uma música que eu conheci há pouco tempo e que eu achei muito fantástica. Eu conheci por causa de um documentário na Netflix, que eu, por sinal, recomendo para as pessoas. E eu decidi escolher essa música. Na verdade, ela não tem exatamente a ver com a matéria, mas ela tem a ver com... Gente, conheçam, por favor. O nome da cantora é Aziza Mystique. E ela é uma cantora de Ghana. Eu conheci ela por causa de um documentário na Netflix sobre sexualidade. Que, por sinal, eu recomendo. É bem interessante. É isso que eu faço com o meu tempo livre, né? Como é que é o nome do documentário? É da Christiane Amanpour, que é uma jornalista. Ah, ela é maravilhosa. Sexo e Amor. Então, é o documentário ela que produz. É Sexo e Amor ao Redor do Mundo. E a Aziza Mystique aparece no episódio sobre Ghana. É um episódio muito interessante. E o nome da música é Voodoo Pussy. With all your desires, I see it in your eyes that you want to devour. Undressing me with your eyes. Now don't you love the way I move my waistline? I'm an airway woman, kind of dangerous. Oh, yeah, justamente. É muito legal a música, e a crítica dela toda, ela é uma cantora que tem umas... As músicas dela, as letras são bem políticas, assim, ela tem toda uma questão de... Ela fala que essa música, especialmente, tem a ver com a... te mandei o link, inclusive. Uhum. Essa música tem a ver com como muita gente, especialmente em Ghana, que é um país em que tem uma influência religiosa do cristianismo muito grande, como se ensina para as crianças, tipo, fique longe para os homens, né? Fique longe de mulheres que praticam magia, fique longe de mulheres que trabalham então que são de religiões de matriz africana, inclusive elas estão em Ghana, né? Mas dessas religiões de matriz mais antiga, mais ancestral, porque elas teriam uma voodoo pussy, uma quão explícito nós podemos ser nesse podcast? Espero que muito, né? Sim. Então, elas têm uma buceta de voodoo. E dizendo que para os homens ficarem longe desse tipo de mulher, porque se você se aproxima de uma mulher dessas, ela, porque ela tem toda essa magia, ela vai te, né, vai te enfeitiçar nesse processo. Nossa, vai dar a famosa chave de buceta. Exatamente. E daí, então, ela fez essa música justamente para falar sobre essa questão. E as músicas dela, ela tem uma outra música chamada Black Magic Woman, a mulher da magia negra. E ela fala justamente, a música, o clipe da música é ótimo, porque são dois caras, dois teoricamente pastores, tentando pregar pra ela, e daí ela aparece toda incrível com todo o poder dela de mulher de magia negra e fala, como é que é? Eu faço magia negra? Então vem aqui pra você ver se você aguenta ficar perto de mim. E, enfim, eu acho que as pessoas deviam conhecer, é uma música muito legal, a batida é super interessante. Já estou super e ela ligado. Então, tá aí a música pra você comentar essa notícia maravilhosa. Meu Deus do céu, eu posso comentar a música em vez de comentar a notícia? Você pode comentar o que você quiser, você tem 4 minutos e 22 segundos. Beleza, então vamos tacar o play lá. 1, 2, 3 e fala aí o já. Valendo. Pode começar. Bom, eu poderia ir pelo caminho mais óbvio, né, e discutir o que é arte, né, porque o cara tacar bolo nas pessoas pode ser considerado forçação de barra, porque não é arte de verdade, por aí vai, e ele deve considerar uma performance o que ele falou e tal, tranã. Mas eu não vou pelo óbvio, não. A coisa que me impressionou foi ele falando que as pessoas ficam todas lambuzadas, mas tá valendo. E cara, eu não consigo entender essas coisas, não. Eu tenho um certo nervoso dessas paradas. Eu tenho uns toques de limpeza, assim, não é exatamente toque, né? A gente usa toque como hipérbole e não é bem isso, né? Mas esse tipo de coisa me incomoda muito. Eu tá com alguma parte do corpo suja que encostei no negócio nojento, aquilo me acompanha pro resto do dia. Enquanto eu não lavar, eu não tenho paz, né? E eu noto que a maioria das pessoas não tem esse tipo de preocupação. Então uma coisa que eu já comentei, inclusive no Pistolando, não me lembro nem o que que era, acho que eu tava dando uma dica cultural. Eu acho que nesse dia foi uma life hack, uma coisa assim, e eu tava falando, tipo, lavem as mãos, né? Porque eu vejo gente segurando no negócio do metrô, do ônibus, e com aquela mesma mão ela vai, ela pega um chito, bota na boca e lambe o dedo, e eu acho isso absolutamente impensável, né? Você tá encostando numa coisa onde todo mundo encosta, isso é nojento. Lava a mão antes de botar a mão na boca, é o seu corpo, não precisa ser um templo, mas também não exagera, né? Tratar como caçamba de lixo, já acho que já é meio exagerado. E, cara, a ideia de estar num lugar desses já é asquerosex, porque você tá cheio de gente colada em você, gente que tá suando, que tá bebendo, tá derramando coisa em cima de você, que provavelmente não tomou banho do jeito que você tomou banho, né? Não tá limpinho, não tá cheiroso. E aí o cara tá com bolo, cara. E você fica com a cara toda melada. Que porra é essa? Como é que você aguenta ficar com a cara melada o resto do show? Eu não entendo. Mas aí, se você parar pra pensar, você vê que, como tudo na vida praticamente, isso também é uma construção social, porque você tem muitas populações em outros lugares do mundo onde as pessoas passam coisas, se besuntam no corpo inteiro, né? Você tem como é que chama aquele negócio? Coloral e sei lá, o pessoal passa coisas na pele, tem povos africanos que fazem essas misturas, né, de frutas que tem muita gordura, muito óleo, e passam no corpo, inclusive para proteger contra inseto, né, contra o sol, para evitar queimadura de sol e tal. E cara, as pessoas estão vivendo normalmente, totalmente besuntadas de coisas, né? E aí, se eu parar para pensar, a gente também faz isso com maquiagem, né, que infelizmente é uma forçação de barra praticamente obrigatória só pra mulher, mas é uma coisa a qual você se acostuma com o tempo, né? A primeira vez que você taca uma base no rosto, que você passa um BB cream, sei lá, uma coisa um pouco mais pesada, dá aquela sensação, né, de coisa na pele puxando e tal, mas você se acostuma, né, cara? O ser humano se acostuma a tudo nessa vida. A gente acha que, pô, não conseguiria aguentar, não, jamais conseguiria fazer isso ou aquilo, mas a gente se acostuma com tudo, né? Eu não sei se em um show eu teria tempo suficiente, tempo hábil, para me acostumar com um bolo na minha cara, mas em geral a gente tende a se acostumar com meio que com tudo, né? E essa coisa da maquiagem, assim, é uma coisa totalmente idiota, totalmente supérflua, que inventaram que a gente tem que usar pra estar arrumadinha, taranã, taranã. Incomoda, principalmente quem usa coisas muito pesadas, às vezes por trabalho mesmo, a pessoa tem que usar uma maquiagem pesada, tem que usar base, corretor, não sei o que, taranã. E cara, aquele bando de pancake no rosto, aquilo incomoda, né, no início, mas você vai usando e você vai se acostumando, né? É uma coisa muito, muito estranha, uma característica bem bizarra do ser humano. Eu penso nisso toda vez que eu vejo alguma distopia, um filme de zumbi, um negócio desse, né? Porque a minha reação é tipo, eu não conseguiria ficar sem tomar banho. E deu? Sem água corrente. Você sobreviveu! Então, eu sobrevivi! Muito bom! E eu tava só olhando pro clipe, assim, achando o clipe maneiríssimo. Eu vou ter que botar isso pra ouvir depois, porque só vi as imagens e não ouvi a música. E bem melhor o clipe dela do que o clipe das pessoas levando o bolo na cara, cara. Você viu o clipe das pessoas levando o bolo na cara? Vi um pedacinho e fiquei bem nervosa. Eu querendo lavar o rosto de todo mundo. Dá uma certa angústia. Mas eu acho legal, assim, longe de mim defender ou condenar as pessoas que gostam de ter bolo jogado na cara, né? Whatever. Mas eu achei interessante a coisa dele falar de, naquele momento, nada mais importa. Eu acho que tem muito isso, né, desses momentos. É um momento de catarse, assim. Pelo clipe parece isso mesmo, assim. Aquele momento de catarse dessas pessoas, se lambuzando com bolo e vivendo ali aquele momento e só aquele momento e nada mais importa. Enquanto você tá dançando, enquanto você tá ali nesse nível, assim, muito doido. Mas... Eu não consigo me desapegar dessa maneira. eu sou muito control freak, assim, pra isso, entendeu? Só pra te dar uma ideia, a única vez que eu bebi de vomitar, assim, de verdade, assim, de ficar destruída, eu estudava em Valença ainda, eu fiz um período em Valença, no interior do Rio, antes de passar pra Unirio, que foi onde eu me formei depois, e tinha festa toda semana. Você imagina, uma cidade pequena, com todo mundo, né, sozinho, cheio de universitário, a gente do país inteiro. Cidade universitária, naquela zona tinha festa todo dia. E a gente foi a uma festa, eu e a Runca, que era a minha colega de quarto, a gente dividiu o quarto, e somos amigas até hoje, desde 95. E a gente foi a uma festa, eu, porra, bebi pra caralho, cheguei em casa. Não sei o que aconteceu com a Runca, ela chegou depois. Eu cheguei em casa, vomitei o banheiro todo, lavei o banheiro. Lavei a minha roupa, certo, vomitada. Tomei banho, escovei o dente, pendurei minha roupa pra secar, me enfiei embaixo das cobertas e fui dormir. Certo. Então, tipo, eu tava chapadaça, tinha bebido muito, e mesmo assim eu fiz todas as coisas certinhas que eu tinha que fazer. Tarará, tarará, tarará. Ainda quando assim, eu acordei, né, de manhã, estava ronca, de roupa, de sapato, atravessada na cama, o cabelo todo na cara. Certo. Sabe, tipo, dormir de sapato é uma coisa pra mim impensável, assim, me internem. Se eu dormir de sapato na cama, tem alguma coisa muito errada comigo, me internem, porque eu não tô bem. E ela, cara, amarradona por cima do edredom, assim, dormindo, porra, feliz da vida, sabe? E eu me lembro, eu já contei essa história pra várias pessoas diferentes, em várias situações diferentes, porque eu realmente eu não consigo desligar ao ponto disso não me incomodar, sabe? Eu num show desse, por mais contagiante que fosse a música e o ambiente, eu tenho certeza absoluta que eu ia ter que procurar um banheiro pra lavar a cara, e eu não ia conseguir curtir com aquela merda na minha cara. Eu não tenho esse nível de desprendimento e de inserção no clima, entendeu? Não. Eu acho que se eu tivesse lá no momento, pensar, né? Eu dava conta, assim. Desligo. Eu acho que eu dava uma conta, assim. Cara, não. Que... Eu comentei uma vez com a minha terapeuta sobre chá de cogumelo. Uhum. Falei, pô, eu nunca usei droga nenhuma, sou super careta. E aí eu comentando com ela, falei, pô, comentei com um amigo que falou que foi uma experiência super marcante, não sei o quê, taranã, taranã. Ela falou, ah, realmente, né, tem gente que a vida muda depois de uma experiência dessa, estão usando pra tratar aquele estresse pós-traumático, patati patatá, né, você tem vontade? Eu falei, ah, sei lá, fiquei curiosa depois que ele falou, ela falou assim pra mim, você sabe que você ia ficar a viagem inteira assim, por que que eu estou vendo esse elefante? O que será que significa este elefante rosa? Qual é a molécula que está fazendo com que eu veja este elefante rosa? Ia ser uma viagem chatíssima, não ia mudar porra nenhuma na sua vida, você não ia se divertir nada, ia ser um saco, você ia passar o tempo inteiro analisando tudo e não ia adiantar coisa nenhuma. Eu falei, eu acho que você tem razão, não ia adiantar muita coisa, não ia dar muito certo. Então essa coisa do bolo não é pra certo. Mim não, dispensa. Não é sua vibe. Esse show é um show que eu não vou. Não é minha vibe, isso ia ficar me deixando irritada o show inteiro, já sei que eu não quero ir. Mas bom saber que existe. É bom que você já não vai no show dele. Eu não vou. Exatamente. Eu achei, na hora que eu li a chamada e eu reli várias vezes, assim, pra tentar entender o que tava acontecendo. Porque nada faz sentido. A princípio. Não, e é importante alimentar o público. Eu. Hã? Que? Porque parte do que ele fala é isso, né? Que, na verdade, o que ele tá fazendo é alimentando muito as pessoas. Muito bizarro isso, né? Mas você acha que as pessoas comem o bolo, de verdade? Você acha que alguém pega bolo amassado na sua cara e bota na boca no e come? No clipe tem gente comendo. Isso? Meu Deus do céu, pessoas. Mãos nojentas tocaram aquilo. Tá cheio de bactérias nocivas. Mas deixa as pessoas mais fortes. É vitamina S, né? Mas eu não quero não, tô dispensando. Ó, mas eu recomendo pras pessoas olharem o clipe, porque é assim, é, a galera pula, um monte de gente com cartaz, assim, pedindo joga o bolo em mim, coisas do tipo. Meu Deus assim, do céu. É interessante o clipe pra se... É um experimento antropológico a ser feito. E ele mesmo tem uma cena dele também com a cara toda suja de bolo. Não, nesse tema de bolo na cara ainda, eu tenho uma amiga que tinha muita vontade que jogassem, de colocar a cara no bolo, assim, sabe? Igual em filme e tal. Aí ela achava muito legal, e daí teve um aniversário dela, a gente fez um bolo pra ela, imagino que algum ouvinte vai se identificar com isso, a gente fez um bolo com bastante chantilly e tal, e daí na hora ela ficou meio com medo, e daí alguém foi e apertou a cara dela no bolo, e ela achou super legal, assim. Meu Deus. Parece interessante. Não. Nossa, não, as pessoas sobem no palco aqui. Dá pra ver a galera subindo no palco pra ele jogar bolo nelas, tipo, enfileiradas pra tomar bolo. Ah, então tá bom, né? Cada um com seu fetiche. Cada um gosta do que quiser, né? Eu prefiro comer de garfo e faca, mas sei lá, né? Eu só fico pensando se não dói, assim, porque, tipo, parece meio forte a hora que ele tá jogando bolo. Será? É, eu vi também, é meio violento, assim, mas, né? Não sei, né? É malinho, né? Não sei. Acho que não dá, não tem tanto momento, assim, pra machucar, né? Não tá tão... A velocidade não é tanto. Acho que ele... É, não, ele desmancha também, né? Quando... E tem bastante chantilly, sei lá, parece. Não sei. Bastante... Pra não machucar ninguém, Nossa, né? A física do bolo na cara. Deve ter algum artigo científico interessante sobre isso. Deve ter mais de um, inclusive, porque... É. Se você achar, bota o link. Manda pra gente. Manda pra gente. Pois é, gente, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Podemos, já falamos de um monte de coisa aleatória. Já deixamos aqui bem o benzina no nosso jeitinho. Espero que muita gente não reclame. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês encham o saco dos meninos pra que eles coloquem uma voz feminina permanente no podcast. Sim. Porque, né? Por favor. Pois é, né? Já por deu, mais né? que o Benzina, sim, vou falar, mas eles convidam sempre mulheres. Eles convidaram, realmente, a maior parte dos convidados já foram mulheres, etc, etc, etc. Mas, contudo, contanto, todavia, entretanto... Bom, e pra gente finalizar, acho que a gente pode fazer um jabá mais oficial, né? Diga aí, Letícia, faça um jabá mais oficial do seu podcast. Então, como eu já disse, o meu podcast é o Pistolando, a gente fala de coisas, não temos uma linha, não é que nem o Mundo Freak, que todo mundo sabe do que falam de coisas bizarras, né, a gente não tem essa linha, a gente fala meio que de tudo, nosso feed é bem variado, estamos em todos os agregadores, estamos no Spotify, então deem uma olhada lá para ver o que tem, o site é o www.pistolando.com, estamos no Twitter como @pistolandopod, no Instagram também como pistolandopod. Além do Pistolando, eu faço o Papo Cético do site Mitografias. Tem poucos episódios porque é mensal, mas estamos lá. E também eu ocasionalmente gravo o episódio do É Pau, É Pedra. O último que eu gravei, se não me engano, foi um sobre gordofobia, do qual eu tenho muito orgulho, porque ficou bacana. E alguns spin-offs, eu já gravei alguns do É Pau, É Pedra Filosofal, que agora se chama Estação 9¾ sobre Harry Potter. O É Pau, É Página, sobre comentando livros. A gente gravou dois episódios muito legais sobre a tetralogia napolitana, da Helena Ferrante. Vale a pena ouvir, porque o papo ficou realmente muito legal. E chega, né? Já deu, né? De vez em quando participa em outras coisas aí, mas os oficiais mesmo são esses. É, muito bom. Ouçam lá, gente. E no caso... Ah, e no Twitter, desculpa. No Twitter eu tô como @pacamanca, sim. Paca, o pequeno mamífero, manca, porque ela manca. Não me perguntem por quê, porque já esqueci. Mas eu uso esse nick há trocentos anos nas internets. Continuarei usando. Pacas são fofinhas. São bonitinhas, né? Gosto. Pois é, então... E eu já falei um tanto horrores, né? Fiquei fazendo jabá o programa inteiro, que absurdo. Mas vocês podem... vocês podem me ouvir mais lá no Mundo Freak Confidencial. Eu sou parte da equipe. Eu sou parte da equipe também do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. E nós adoramos e linkamos sempre, recomendamos sempre. A nossa Podcast Friday quase sempre tem Dragões de Garagem, que a gente ama o trabalho. Obrigada. De vocês. Obrigada, é muito legal. Eu fiquei muito feliz quando o Dragões me convidou para me juntar à equipe deles. Além disso, eu também faço parte da equipe do Programa Ponto G, que é um podcast que fala de histórias de mulheres. Então a gente conta... Cada episódio tem. Alguns episódios têm narrativas contando mesmo a história de algumas mulheres, biografia, etc. Tem alguns episódios mais comentados, assim. Já gravei episódio do É Pau é Pedra, mas muito poucos. Às vezes, de vez em nunca, eu tô lá no Anticast, mas o Ivan não tem me chamado porque eu não tô muito querendo falar de política. Ou talvez porque ele não goste mais de mim, mas acho que é pela primeira opção. E além disso, me sigam, @tupaguerra no Twitter, tem @tupaguerra no Instagram também, mas não posso muito, o Instagram não é tão movimentado quanto o Twitter, eu acho. O Twitter é onde eu tento manter mais uma coisa mais acadêmica, eu estudei demônios e etc, então eu tento falar sobre isso. E eu tô preparando para, em breve, muito em breve, um podcast só meu. Ele tá... Ai, meu Deus! Eu vou anunciar mais no meu Twitter assim que começar a sair. A princípio vai sair um teaser em algum momento no feed do Dragões de Garagem, mas eu vou avisar tudo pelo Twitter e etc. E vai ser um podcast todo meu, vai ser um podcast voltado para a história e vai ter coisas voltadas, vai ter alguma relação com museus e o resto eu deixo de surpresa para vocês me ouvirem depois. Meu Deus, já quero, obrigada. Muito. Eu tô trabalhando nele desde... Nossa, desde o final do ano passado, já tem um tempo. Tem previsão pra sair de data? Então, a previsão original era pra sair semana que vem, mas atrasos da vida, né? Então eu tô achando que eu vou passar pra abril a estreia. Provavelmente na primeira semana de abril ele deve estar por aí. Ai, que bom que não vai demorar tanto assim. Não vai demorar muito. Oba! Já tem alguns episódios gravados, então a gente tá só, porque tem... É muito... Quem faz podcast sabe, né? Tem muitas coisas pra resolver. Não é só gravar e editar o áudio. Aí tem que fazer o site, tem que pensar no feed, tem que pensar no não sei o quê, tem que pensar no não sei o quê lá. Enfim, milhares de coisas. Dá trabalho pra cacete. E quem trabalha com convidado no programa tem... É super... complicado marcar data e agenda e não sei mais o que, preparar a pauta, quando o assunto é mais sério, patati patatá, é complicado, gente, dá trabalho pra caramba fazer isso. Então, o Histórica vai aparecer por aí em breve, então fiquem ligados. Ai, meu Deus, quero. Eu já chego. Quero. Ai, tô feliz agora, já melhorou bastante meu dia, Ai, meu papo foi ótimo, fiquei sabendo dessa notícia boa, e botei uns vídeos aqui de gente espremendo o trabalho dos outros, olha aí uma coisa que a gente podia ter comentado, eu inclusive vi uma notícia sobre um cravo sendo espremido pela aquela doutora que ficou famosa por espremer Pimple Popper. Pimple Popper. Mas o que você quiser, você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Eu hoje represento o segredo enrolado no papel. Como luz del fuego, não tinha medo. Ela também foi pro céu. Sim. dois, três e... Não saiu muito sincronizado não, mas tá bom. Não, mas eu acho que daí ele pode pegar a partir da palma, sim, né? Sim, sim. É... Fica marcadinho ali. Mas... Foi mal, Barba? Tadinho da Barba, vai dar trabalho. O documentário... Ixi, tem que abrir aqui. Eu acho que é Sexo e Amor, alguma coisa assim. Ah. Sexo e Amor no Mundo, ou algo do tipo. Deixa eu... Estou abrindo aqui. Barba, desculpe. Eu fico meio culpada quando eu faço, tipo, as pessoas editarem muitas coisas. É, mas eu fico tipo, ai meu Deus, desculpa, editor, ai meu Deus. Acho que é porque eu acho editar uma coisa muito mística, assim, então... Nossa, não tenho, eu tenho grande admiração por quem faz, porque eu não sou capaz. Pode ter uma voz feminina frequente nessa... nas emissoras benzina, né, a gente nem colocou todas as emissoras benzina em contato no começo do programa. Eu... Nossa, a gente foi relapsa, né? Relapsas, terrível. A gente pode até gravar agora o começo de novo, se... Ah, eu acho que o Barba vai ter que apresentar a gente. Porque... A mágica do podcast, a gente pode fazer agora a mágica do podcast. É, fazer viagem no tempo. Podemos, né? Podemos. Mas com o que é que ele fala sempre? Atenção, emissoras reprodutoras do podcast Benzina no Meião. Vamos começar aqui mais um episódio...